Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado temos aqui a equipe muito marotinha para falar sobre Pokémon, falar os passados, coisas muito antigas, coisas saudosistas e muito mais. Primeiramente, vamos aqui ao Matheus Cross. Olá, boa noite. Ou bom noite, dia, né? Vai saber que hora que a pessoa tá ouvindo isso, né? Tudo bom, bem? Dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tudo que eu quero nesse momento é o meu suquinho de câncer, pra quem não conhece, é muito novo, provavelmente. E os meus tazos de Pokémon, né? Os tazos são top, realmente. Meus brinquedinhos da Pichulinha, mano. Pichulinha. Já entregando aqui a idade, já. É, exatamente. E em seguida temos aqui também o Bruno Assis. Olá, meu povo. Um bom dia amarelado pra todos vocês. E bora pra mais um cast aí de nostalgia, que é sempre bom, sempre bom. Sempre uma delícia. E pra finalizar aqui temos também a Victoria Ray. Fala, galera! Ninja! Pera aí, vou comprar. Aberto errado. Oi, galerinha. Tô pronto pra voltar às origens. Uau. Da infância. Blast from the past. Toca aí a musiquinha. Esse cast tem que ter em algum momento ou a musiquinha do Chrono Trigger, tá ligado? Ou a musiquinha do Chrono Trigger. Tem que ser do meu lanchinho da Eliana, velho. Não, pra voltar pro passado, entendeu? Porque a gente vai voltar pro passado, então tem que tocar a musiquinha ou do Chrono Trigger ou a do espelhinho do Link to the Past, tá ligado? São as duas melhores pra fazer. Peão do baú, mano. Peão do baú é uma boa também, realmente. Você tem um ponto, eu acho que pode ser. O Danny, ele provavelmente vai chegar no meio desse podcast. Ele está meio perdido aí, no meio do, né, do limbo. Ele se perdeu no tempo e espaço, e daqui a pouco ele chega. Ele está em 2006 ainda, quase chegando em 99. Não, como é? É outro Space que fala no Ultrassom também. Exato. Tá outra space, exatamente. Ele tá perdido aí em algum lugar do espaço. É que ele não teve força suficiente pra pegar outra wormhole, certo? Ele exatamente. Ele está perdido no espaço, capturando os planetas. Meu Deus. Enfim. E pra que estamos reunidos hoje nesse podcast mais que especial, né? Eu podia falar talvez... que vai acabar o caso do Carvalho, né? Jorge, acabou. Né? Não, esse é aqueles clickbait muito mequetrefe, né? Tipo, acabou o canal, tá ligado? Acabou o podcast, né? Mentira. Esse ano, o Pokémon fez 20 anos no Brasil, né? Houve um mês aí, qual que foi o mês? Foi o mês de abril? Primeiro dia... Não, acho que foi em maio, né? Que o anime chegou oficialmente aqui no Brasil, de 1999. E esse ano completaram 20 anos da chegada de Pokémon oficialmente ao Brasil, através de meios legais. E por conta disso a gente quer relembrar um pouco dessa época, e por consequência também, né, e não só por conta disso, mas por conta dessa olhada pra trás, a gente quer falar um pouco do começo, principalmente, das nossas experiências com a franquia. Então... Vamos pro tema, né? Vamos começar aí a falar, então, sobre as origens, né? Tipo, Pokémon no Brasil e as nossas origens com a franquia. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Era o ano. Pokémon tinha saído em 96, lá no Japão. Aliás, saiu o jogo, né? Saiu em 96 no Japão. Em 97 ele ganhou uma adaptação animada. E... não lembro exatamente quando que ele chegou nos Estados Unidos, se foi em 98 ou se foi em 99. Se eu não me engano, foi em 98 mesmo. É, mas aqui no Brasil, que é o que importa, Porque, né? Quem se importa com os Estados Unidos, né, gente? Quem se importa com o Zelda? Aqui no Brasil, chegou em 99. E, como o Cross ele citou alguns, né, elementos ali daquela época, né? Como o Taz, essas coisas assim. Tipo, foi uma puta de uma febre, né? Porque pegou as crianças do mundo inteiro de calças arriadas. Exato. Cara, eu acho que as duas maiores revoluções na carteira dos pais foram essa parte aí. E o skate tênis, tá ligado? E o patins. Skate tênis e o patins, né? O patins também era muito bom, né? Mano, eu lembro que patins era moda, velho. Não, patins era da hora. Patins foi da hora. É, patins sempre foi da hora. Mas patinete, mano, você olhava assim e eu começava, caraca, eu quero um patinete. Você olha e fala, pô, ainda bem que eu não comprei um patinete, velho. É verdade. E era triste a situação. É, não, era da hora. Não, é sensacional. Mas, eu não sei exatamente até Pokémon chegar, porque assim, desenhos no geral no Brasil eram meio que pra criança, sempre foi, né? Tipo, é desenho, é pra criança. Mesmo que o desenho, por exemplo, Dragon Ball era um bagulho de comédia. O Adult Swim, tá ligado? Adult Swim, tipo isso. Naquela época, por exemplo, tinha desenhos que atingiam um demográfico mais infantil, tipo Cavaleiros do Zodíaco, que tinham, tipo, mais violência e tal, que talvez você pudesse considerar pra adolescentes, tá ligado? Uma galerinha um pouquinho mais velha. Mas Pokémon não. Pokémon chegou numa época que... Não, eu não lembro, mas não tinha muito desenho, tipo, 100% voltado pra criança que fosse, sabe, tipo, direcionado pra aquela faixa etária, sabe? Tipo... A não ser o que passava em TV Cultura, né, mano? Que era, tipo, era mais nova, né? Tipo, mais nova ainda, no caso. É, mas acho que a TV Cultura, será que ela não era mais... A própria programação deles era mais voltada pra criança, de fato? Tipo, por exemplo, o próprio Castelo Rá-Tim-Bum, que teve um pouco ali no meio dos 90. Tinha o próprio Rá-Tim-Bum, que era aquela... Era um programa voltado pra criança, mas não tinha grandes desenhos animados que, tipo, era pra vender boneco, tá ligado? Daquele jeito. Sim. Quer dizer, assim, até tinha, porque tinha, tipo... Comandos em ação, né, tinha os bonecos do He-Man, esses bagulho assim, né? O próprio Cavaleiros, então, ele vendia boneco pra caramba, né? O máximo, assim, sem ser desenho, era Power Rangers, né, mano? Power Rangers, verdade. Power Rangers era bem forte mesmo. No marketing pra criança, né? Nossa, velho. Sandy Jr. cantando. Bom, de fato, tinha algumas coisas, realmente. Sei lá. Talvez seja uma puxação de sardinha, mas eu acho que... Mundo de Beakman, falou o Sonic. Mundo de Beakman, realmente. Velho, o melhor professor de ciências do mundo. Aprendi muita coisa com o Beakman, realmente. O Mundo de Beakman não tinha merchandising pra vender, né? Mas é memorável dali. Ele era um programa mais, tipo, ele era pra criança, mas ele era bem científico, né? Tipo, de divulgação de ciência, né? Tipo, há 20 anos atrás, né? Mas era muito bom, realmente. Agora eu acho que eu tô tentando lembrar. Porque, por exemplo, eu digo uma experiência própria mesmo, né? Cavaleiros, eu assisti quando eu era muito pequeno. Então eu lembro de pouca coisa, de fato, da série, da época que eu tinha, sei lá, poucos anos, de 3, 4 anos de idade, tá ligado? Eu lembro mais de Cavaleiros da época, assim, de fotos, que eu sei que eu gostava. E eu lembro... Daquela apresentadora do Fox Kids. Não era do Fox Kids, era do Band Kids que você tá falando. Isso. E passava, na época da minha adolescência, já passava Cavaleiros de novo, que os caras estavam reprisando e tal. E eu assisti bastante Cavaleiros. Que aí já era com a abertura do Angra, né? Tipo, aquela coisa um pouquinho mais, até talvez voltada pra... Você para e pensa, né, mano? Tipo, Angra. Pode crer. Fazendo uma abertura de anime, cara. E muito boa, por sinal. Porque aquela música da hora. Aquela versão ficou muito da hora. É melhor, sem zoeira, a versão do Angra manda melhor do que a versão americana. Aham, total. Muito melhor. E, enfim, mas sei lá, nessa faixa ali, eu não lembro de muita coisa que me atingia, tá ligado? Como público-alvo, sabe? Tipo, tinha os desenhos passando, o Cavaleiros, ele já era um pouquinho, os brinquedos, né, dos Cavaleiros já era um pouquinho pra uma galera um pouquinho mais nova. E não tinha nada que me acertava, assim. E aí, quando o Pokémon chegou, eu acho que me fisgou de uma forma mais... tipo, a criança quer consumir algo, tá ligado? E aí, o que que você dá pra ela? Bom, dá isso aí, né? Que aí ela vai... Te fisgou com o Magikarp, né, mano? Exatamente. Pokémon começou a passar na Eliana, nos anos 90, 99, né? Finalzinho dos anos 90. Naquele programa Eliana e Alegria, que era... Aliás, eu vou falar aqui, já vou ser, né? Vamos ser bem honesto aqui. A Eliana era, na minha opinião, né? Tipo, de criança dos anos 90. A Eliana dava, tipo, de 1000 a 0 na Xuxa. Tipo, como programa mesmo, tá ligado? Tipo, como entretenimento, sabe? Tipo, eu achava... Entretenimento, meio... Entretenimento, né, meu? Eu achava muito mais da hora porque tinha os eu gostava mais dos personagens, eu achava mais... Carismática, né, mano? A Eliana era muito carismática naquela época. Sim, ela não seja hoje, né? Mas hoje ela é mais uma senhora, né? Tipo, é mais uma tia, tá ligado? Cara, não é por nada não, mas tem uma prima minha que eu sempre associei com a Eliana porque era a mesma vibe. É same feeling, tá ligado? Aham. Uh-huh. Aí eu fiquei tipo, caralho, tem uma Eliana na família, velho. Caramba. E a... Eu acho que entre... Oi, gente, tudo e aí, bem? Dani? E aí, Dani? Eu acho que Eliana, Xuxa e Angélica é tipo escolher entre o Inicial de Fogo, Água e... Boa. Mas eu vou te falar uma coisa. A Eliana é o Bulbasauro. Só queria falar isso. A Xuxa, eu acho que é o Charmander, que é tipo o Charizard, o modinha. E porque tem impacto do demônio. Pode crer, é verdade. Se fosse verdade. Esse caso, quem seria aquela Petrovic lá? A Jacqueline Petkovic? Ela é o Pikachu, porque, tipo, aliás, é o Eevee. É o Eevee, tá ligado? Que é o rival que tem. E a Mara Maravilha? Mara Maravilha, não. Ninguém gosta da Mara Maravilha. Não, sacanagem. É o Uther. Não, mas eu não assisti a Mara Maravilha, não. Não, a não Mara Maravilha é o Trubbish. É o Trubbish. Caraca, que vacilo. Cara, eu nunca vi Mara Maravilha pra... também. Eu nem achava... Oi? Ela já passava quando existia, não faço ideia. Eu acho, mano, que passava, passava assim, cara. Muito antes da gente existir, na verdade. É, a Mara Maravilha começou quando eu era criança, tá ligado? Ela apresentou um Balão Mágico e tal. Só que, tipo, quando eu era pequena, ela já era mais velha, tipo. Não sei qual a idade que ela tinha, mas acho que ela apresentava alguma coisa na televisão. Tipo a Abby, que você já nasceu, ela já era tipo uma senhora, tá ligado? Inclusive hoje ela tem a idade da Abby, é isso mesmo, Cross. Caraca, é sério? Lógico que não. Cara, eu não faço ideia da idade dela. Não sei também a idade dela, mas não é a mesma coisa, não. O Google tá com 51, mano. É, então, tá aí, né? Tá aí. Agora, eu sinto que naquela época, principalmente, a Eliana, ela tinha a cara de alguém que participava da zoeira, tá ligado? A Xuxa, ela era mais apresentadora, tipo, vamos supor, a Xuxa era tipo a Peach, tá ligado? E a, qual que é o nome? A Eliana, ela tinha uma vibe que, tipo, ela colocava a mão na massa, tá ligado? Parecia que ela participava mais das brincadeiras e tal. Tinha o Chiquinho, porque o Chiquinho, né? Melhor coisa que tinha naquela época, principalmente no programa dela também, era o Chiquinho, porque o Chiquinho era fantástico. Tinha era aquela bola de pelo roxa também, não tinha? Melocoton. Melocoton, mano, isso. Então, mas o Melocoton, ele não foi pro... Ele não era da Record, o Melocoton era do SBT. E o era do programa da Eliana no SBT. Que era o Bonde e Companhia, se eu não me engano. Ou uma versão antecessora do Bonde e Companhia. Caraca, o Chiquinho não era da Record, velho. Não, o Chiquinho é da Record. Quem não era da Record era o Melocoton. Melocoton era do SBT. Da época da Eliana no SBT. Assim. Exato. E o quando a Eliana saiu do SBT pra ir pra Record, pra apresentar o programa dela, o Melocoton ficou com a Jaque. Ah, é verdade. E a Eliana foi. Fez o. Tinha, na verdade, tinha mais um maluquinho também, que era tipo um. Não sei se ele era anão ou se ele era só uma pessoa muito baixa, tá ligado? Que era tipo um mini chiquinho, não era? Alguma coisa era, assim. Tipo, era tipo um bagulho desse, assim. Ele participava também dos bagulhos lá e tal. Era muito divertido. Eu gostava muito de assistir o programa da Eliana quando eu podia, porque eu sempre estudava de manhã, né? Então eu não assistia sempre. Isso também. Eu não assistia sempre, mas sempre que eu podia eu assistia o programa da Eliana, porque era divertido. A Eliana tinha boas músicas, tipo, dessa leva de apresentadoras que também tinham, apresentadoras infantis, que tinham músicas, né, no geral, tipo Xuxa, Angélica e Eliana. As músicas da Eliana eram muito boas. de fato. Não só as do Pokémon, que a gente pode citar depois, mas tinha o Pitoco. Pode crer, o Sonic comentou ali, era o Pitoco. E ele falou que ele era anão e ainda é, de fato, né? Porque... realmente. Grande homem, mano. Fora que a Eliana tinha uns rolês meio wild, meio selvagem, de viajar com os golfinhos e tal. Caraca, tinha esses isso, filmes, né, mano? Tava lá então, o programa, ela fazia uma versão com golfinho. É. Era da hora. O Chiquinho fazia matéria. É, como é que é o nome desse tipo de matéria? Não é. É tipo matéria de campo, tá ligado? Porque os caras viajam mesmo, faziam um monte de rolê e tal. E ele ia fantasiado nos bagulhos. Era o cara louco lá do. Que fazia no SBT esses programas de vida selvagem. De vida selvagem? O Richard Rasmussen. É. O Chiquinho era o Richard Rasmussen da época, mano. Era. Não, acho que não era daquela época, mas eu acho que tinha um outro cara que fazia uns bagulho desse também de vida selvagem. Se pá, tinha mais um. Era o Melocotão, mano. Não, era o Melocotão. Eu não lembro se era na Record. Tinha um que fazia com ela também na Record, no programa dela. E tinha um que acho que ele até faz, não sei se ele faz hoje, mas eu lembro de ter visto depois num outro programa dela, tipo, bem depois dessa época. Que ele ia lá e fazia uns bagulho. Não sei se é o Richard ou se era outro. Ah, não. O que eu lembro é um carinha que ele até já apareceu, tipo, em alguns canais de YouTube. Acho que ele já apareceu até no canal do YouTube do Cauê Moura. E é um cara que ele meio que faz essas trilhas mesmo na selva, tá ligado? Ele passa dicas de sobrevivência, assim. É ele mesmo, é o Richard Rasmussen. Não, caralho, não é o Richard Rasmussen. Tem um outro cara. Tem um outro cara? O Rasmussen é biólogo. Tem um outro que ele... vai pra mata e fica fazendo os rolês lá, tipo, meia prova de tudo. Eu vou caçar o nome dele aqui. Procurei. Já volto. Não é o Richard Rasmussen que vai ser o ministro da meio ambiente? Acho que... Puta, não pula isso, por favor. Vamos, só segue a pauta. Não, é o Richard volta. Muito longe da pauta. Chegamos, né? É o Richard Rasmussen mesmo. Eu sou mais o Chiquinho pra ministro do meio ambiente, mas enfim. Só queria lembrar que realmente, gente, escala demais muito rápido, é isso. Mas enfim. Agora, enfim, nessa época tinha o programa da Eliana, eram bastante variedades, né? Era bastante voltado pro público infantil e tal. E nesse programa estreou o Pokémon e... E assim, eu não tenho... Eu não lembro... O primeiro dia, porque, tipo, faz muito tempo também, né? Tipo, o pessoal tá até comentando aqui no chat da live e tal, né? Tipo, que os caras... Nem sei quem que vocês estão falando, tá ligado? Tipo, uma galera mais nova que, tipo, não sabe realmente, né? Mas, tipo, isso era 99. 99 eu tinha 8 anos de idade. E era tudo mato. Era tudo mato. Nessa época, eu não tenho como lembrar de tudo, obviamente, né? Então eu não lembro de quando foi o primeiro episódio na televisão, não lembro se houve um hype em cima disso, tá ligado? Tipo, hype entre aspas, né? Tipo, se houve grandes divulgações, tipo, Pokémon está chegando, não sei o que, essas coisas assim. Não lembro de ver propaganda, não lembro de ter visto nada do tipo. Mas eu lembro de assistir. Quando eu tento puxar das memórias mais antigas assim, possíveis com relação a Pokémon passando na televisão, é tipo, o Ash, o Brock e a Misty andando, tipo, naquela... Não, tipo, uma pistinha cheia de árvore em volta, tá ligado? Que é aquela coisa meio genericona de todo episódio do começo da série, né? Sim. Nossos heróis estão na... exatamente. Exatamente isso. E eu lembro muito das músicas que tinha... O CD, tá ligado? Que tinha aquele CD, tinha a fita... fita cassetezinha, tá ligado? Com as musiquinhas e tal, que eles fizeram aqui no Brasil com a chegada. Aliás, vale ressaltar aqui pra galera, tanto que está ouvindo o podcast, quanto a galera que está aí acompanhando a gente na gravação ao vivo no YouTube, o canal J-Box fez uma matérias excelentes durante o começo aí do ano sobre os 20 anos de Pokémon no Brasil. E eles mostram justamente esse rolê que teve da chegada aqui, tá ligado? A equipe de produção que nem sabia que Pokémon era alguma coisa, tá ligado? Porque de fato não era grandes coisas, né? Tipo, era só um bagulho que tava fazendo sucesso lá fora. E pegaram o trampo pra fazer e tal. Então tem entrevista com o cara que fez as músicas, que cantou várias aberturas também. Tem a entrevista com a cantora da primeira abertura do anime, com os caras que fizeram Pokémon Club. E só de falar de Pokémon Club aqui, minha boca já fez abrir um sorriso, tá ligado? Porque isso é muito foda. Doces lembranças. É, pois é. Ó, tô voltando aqui pra falar aqui. Boa. Pesquisei. O nome do Chiquinho Pequeno é o Pitoco. É o Pitoco, sim. E o nome do carinha lá é Celso Cavallini. Celso Cavallini. Cavallini, pode crer, Cavallini. Grande Cavallini, S2. Ah, muito bom. Bom, enfim, a gente falou um pouco já desse background aí, dos anos 90 e tal. Posso fazer um adendo, rapidinho? Pode fazer, faça até dois. Eu fui uma criança muito privilegiada. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio no Cartoon Network de Pokémon. Eu lembro que foi o episódio das Clefairies no Monte Lua ainda. Muito bom. Eu lembro como se fosse hoje. Parabéns, hein? Eu não consigo ter essa memória também no meu primeiro. Eu também não consigo. Do primeiro episódio que eu assisti, eu não consigo lembrar também, não. Meu, eu consigo, e pra mim foi, tipo, icônico. No primeiro episódio eu já virei um Pokéfã. Muito bom. Não sei se é Pokéfã o nome da fanbase, mas... É, você virou fã de Pokémon, você virou Pokéfã. É justo. Carvalhudo, sei lá. Carvalhudo. Agora, já o Danny, ele já falou um pouco, e eu queria até entrar um pouco nisso. De fato, as primeiras experiências de cada um, tá ligado? Tipo, o que vocês lembram mais dessa época, ou do primeiro contato, né? Porque, tipo, não necessariamente as pessoas aqui, elas entraram em contato com anime, ou com Red Blue, ou com, né? Pode ter entrado em Gold Silver, pode ter entrado em... com um anime de fato, mas em outra geração e tal. Então a gente queria... entrar em Sun Moon, tá ligado? Tipo, pode entrar em Sun Moon também. Não, aqui não, no cast não, né? Mas é bom a gente... Eu queria fazer essa breve recordação, né? Sobre o que rolou e tal, e como que foi. E o que mais lembra dessa época também, né? Porque teve bastante coisa aí que... Pelo visto, muita gente... Muita gente não, mas uma galera que está ao vivo aí também não conhece de fato, né? Pelo que tá falando aí, né? Que ouve essas coisas e não entende de 100%, porque não é, nasceu depois, ou nasceu bem naquela época e não tem recordação disso, né? Sim. Vocês querem começar a falar? O Danny tinha começado a falar, você quer continuar? Quer passar pro Cross, pro Bruno? Danny. Danny morreu. Eu tava vendo os comentários. Tretido aqui nos comentários. Pode começar alguém aí que eu tava vendo os comentários. É que eu tava vendo o cara é burguês. Falei, gente, eu não sou burguês, não. Era TV a gato. Não sei nem se você pode falar isso. Pode, é a vida, pode. Né? A gente pode, faz live de Rum no Citra, no Desmume, não vai falar TV a gato? Gatodente, isso não. Gato, é quem não teve, quem não teve gato uma vez na vida tá errado, né? Tipo. Famoso TV gatô, né, mano? É que hoje em dia tá mais acessível em algumas coisas, em alguns sentidos, mas antigamente era foda. Fora que não gosto de TV gatô e. Bruno, fala aí, vai. Manda aí, suas memórias aí, tenras de... Bem, eu lembro que em 99 eu tava no pré-escolar, assim. E eu lembro que tinha, tipo, uma menininha também que eu gostava, tal. Aí criança retardada que eu sempre fui. Oh. E, tipo, eu lembro que... Cara, eu não lembro em que momento que eu comecei a assistir, tá ligado? Eu lembro, assim, já no meio do rolê. É isso, Pokémon é sucesso. Eu gosto muito de ver. E eu lembro que nessa época, pelo menos, eu estudava à tarde. Pelo menos nesse período eu estudava à tarde. Uhum. Então, eu não lembro se passava, tipo, começava Digimon meio-dia e Pokémon meio-dia e 15. Ou era alguma coisa assim. Eu sei que tinha um breve intervalinho entre um e outro começar. Eu acho que Digimon começava antes, um pouco antes. E depois vinha Pokémon. E eu lembro que, tipo, eu assistia Digimon, mas na hora que era, começava Pokémon, puf, trocava de canal, tá ligado? Do 5 pro 7, assim, direto. Pra quem é São Paulo vai entender, da Globo pra Record. Exatamente. E eu ficava assistindo e até meio que da hora de ir pra aula. E assim, como eu ia pro pré, assim, meio que foda-se, não tinha um horário certo pra entrar, sabe? Eu sempre fazia questão de chorar pra minha madrinha e meu padrinho só me levar pra aula depois que acabasse o episódio, assim. E como era perto de casa, era mais de boa. Aí eu ficava assistindo. Então, aí tinha essa menininha, que aí ela gostava também de Pokémon. Aí eu gostava de Pokémon e gostava dela. E, nossa, meu Deus, amor da minha vida, sabe? Então, tipo... Aprendeu o Pokérap inteiro pra mandar na sala já impressionar. Bruno, no prézinho já tá tomando aula de como ser gado. Exatamente. Então, tipo... Eu lembro que, assim, sempre que eu penso nesse negócio, tá ligado? É uma memória que tá completamente atrelada, assim, sabe? Uma coisa na outra. Então eu sempre lembro desse lancinho, assim. E eu lembro que uma vez eu inventei de dar presente de Pokémon pra ela. Putz, mano, mó merda. Trouxa pra caralho, enfim. E acho que com jogos, com o jogo mesmo, tipo, anime foi nisso, né? Nessa época do Eliana e Alegria aí. Quando estreou na Record. E depois com os jogos, acho que em 2002 que eu ganhei um Game Boy Color. Já tinha gerência e tudo mais, mas é isso, né? Quando nós é pobre, nós pega a tecnologia que ficou barato porque lançou uma tecnologia melhor. É, bem isso aí mesmo. E aí, tipo, eu ganhei o Color e eu nem ganhei Pokémon. O que acontecia? Tinha um carinha lá na rua que ele sempre foi muito dos rolês dos games, assim. Tipo, ele é bem mais velho que eu e tal. E ele sempre conheceu uma galerinha que lidava com games, então ele sempre teve uns consoles mais atual quando saía e tudo mais. E eu lembro que quando eu peguei o Game Boy, assim, o filho do meu padrinho, né, nessa época eu morava com os meus padrinhos, o filho do meu padrinho falou com ele, tá lá, o moleque lá em casa, lá, ganhou um Game Boy. Aí ele veio trocar uma ideia comigo e ele trouxe a fita do Red, tá ligado? Ah. E essa é a história que eu sempre comento, assim, que eu lembro que eu comecei a jogar Pokémon Red... E pra mim, pegar os pokémons era pegar as pokebolas que tava no meio do mato, velho. Tô ligado. Eu lembro que eu peguei a primeira pokebola que ficava... Eu não lembro se era... Não lembro onde que era. Mas é ali perto de Viridia, né? É, na floresta tinha umas pokebolas, né? Isso. E aí eu lembro que eu peguei a pokebola assim e aí, tipo... Eu fui ver a parte de Pokémon e só o inicial. Eu falei, não, mano, tá errado. Tá errado isso aqui. Tá quebrado. Como assim não veio com um Pokémon, uma porra de uma Pokébola? Minha vida é uma mentira. Então, eu ficava muito frustrado, assim. E aí, como a fita também não era minha, eu tive que devolver. Eu já perdi a paciência, eu devolvi. E eu fui jogar depois só em 2000 e... Assim, lembrar de jogar Pokémon mesmo, tá ligado? Porque... Acabei me afastando de desenho, um tempo de jogo e tudo mais. É, por falta de dinheiros e acessibilidade com todo e qualquer tipo de tecnologia. E eu só voltei em 2007, eu acho mesmo. 2008. Não, 2008. Quando eu fui morar com a minha mãe, chegou um computador em casa. E aí sim eu consegui ter acesso a emulador e tudo mais, tá ligado? Uhum. Mas não tinha, não. E, enfim, acho que esse foi meu primeiro contato com anime e principalmente com videogame. E até, por exemplo, até 2000 e sei lá quando, assim, eu pensava que o anime veio primeiro do que o videogame, porque simplesmente o meu contato primeiro foi com anime do que com videogame. Sim. É, até natural. Nessa época meio que, tipo, aliás, nessa época meio que não importava pra gente isso, né? Tipo, o que veio antes. É verdade, né? Quando a gente era criança, a gente era muito mais feliz, né? Tipo... que importa, né? Se veio o primeiro anime ou se veio o jogo, né? Hoje em dia a gente tá tipo, aqui, caramba, né? Mano, um ano sem lançar jogo a gente já tá arrancando os cabelos. É, tipo, 15 dias sem novidade já tá dando um chilique na internet. Fica 2 meses sem notícias, dá chilique. Aí quando dá notícia, nossa, traz o jogo em mais 6 meses aí pra fazer direito. Mano. Era tudo na lata, assim, era surpresa. Exatamente. Ó, só pra aproveitar aqui o Brandão uma segurada aí, eu vou ler um super chat que a gente recebeu aqui. Aliás, o Darlan Lira, muito obrigado aí, viu, cara, pela contribuição. Ele falou que acompanha a franquia desde o primeiro dia no Brasil e tava curioso com relação àquela história do anime da epilepsia lá nos japoneses. e mandou um forte abraço a todos nós. Grande abraço. Muito obrigado, de verdade. Abraço pra ti, mano. Abraço. Abracinho. Esse rolê é meio complicado, realmente, né? Porque lá no Japão, a gente aqui no Brasil nunca, principalmente quando criança, né? A gente nunca sofreu nada, nenhum... A não ser os rumores, né? Do episódio, assim, que chegava a ter mais pra frente, mas a gente nunca chegou a ter contato isso direito quando criança, porque quando chegou aqui, meio que já nem ninguém já meio que se importava muito com esse rolê da epilepsia lá que deu nos japoneses. É, e até mas porque, lá, né, foi foda. É um negócio mais pra pai saber do que pras crianças, né? Tem uma entrevista, uma entrevista não, né? Tem uma matéria, né? Acho que esse pá no YouTube até tem isso. Uma reportagem do... Não sei se é uma reportagem ou se é só uma notícia, né? Do Jornal Nacional, o Bonner falando sobre o caso e tudo mais que rolou lá, do desenho lá, que um monte de criança foi hospitalizada, né? Ninguém morreu, de fato, naquele rolê, graças a Arceus. Ninguém foi construído também, só vira uma dúvida, né? Era só ter dado o revive nas crianças. É que elas eram tipo fighting, tá ligado? Aí foi um golpe psíquico, ela deu super efetivo, né? Mas, é, era uma horda de criança, né, mano? Foi um só. Uma horda de criança. Mas a gente brinca porque, tipo, isso foi um episódio lamentável, realmente, mas o irônico é que, tipo, por mais maldoso que isso possa até ser, tipo, foi relativamente bom que tenha acontecido, de uma certa forma, porque até então, os episódios animados não tinha nenhuma... tipo, a galera não sabia que isso podia dar, tá ligado? Foi um acidente, tipo, ninguém sabia que isso poderia acontecer, tá ligado? Essa alternância, né, de azul e vermelho em muito rápido, com uma garotadinha muito, muito próxima da televisão, deu, né, tipo, deu ruim, tá ligado? Uhum. E a partir desse evento, eles pegaram não só o Pokémon, né, o Pokémon ficou um tempo fora do ar no Japão, mas não só os episódios antigos tiveram uma... atualização de, tipo, contraste, brilho, tá ligado? Você pode até ver que isso acontece em alguns episódios antigos da franquia, e em animes no geral, tipo, isso mudou a indústria lá no Japão, pra eles ficarem ligados, que tipo, ó, se vocês não tomarem cuidado, pode acontecer isso aqui também, tá ligado? Tipo, foi um alerta pra indústria, tá ligado? E tipo, hoje em dia tem aqueles letreirinhos, quando você assiste o seu... animezinho lá em sites alternativos, tá ligado? que legenda e tal. Que não pode ficar muito perto do monitor da TV. Exatamente, tem sempre aqueles letreirinhos falando assim, ah, nunca fique em ambientes muito escuros perto da televisão, e sempre que tem um brilho muito forte, assim, eles costumam dar uma reduzidinha aqui e ali pra justamente evitar esse tipo de coisa, tá ligado? Sim. É assim, tecnicamente, ainda bem que foi no Japão, né, porque... Aí, nossa, verdade. Um monte de criança passou mal, os pais levaram tudo pro hospital, aí teve um monte de registro de um monte de criança no mesmo dia com dor de cabeça, passando mal. Beleza, é o anime. Agora se fosse no Brasil, era as manhã, ah, filho, para de encher o saco, o peste do caralho. As crianças morriam, é verdade. acho que foram 80, por volta de 80 crianças que passaram mal no Japão, tá ligado? Também não é como se fosse, tipo, o Japão inteiro que morreu, tá ligado? É uma coisa... É triste, mas foi um episódio necessário na história dos animes, tá ligado? Pra que isso melhorasse, né? Sim, pois é. Infelizmente foi com Pokémon, né? Foi com crianças, né? Mas... Sim. E poderia ser com qualquer outro anime, na real. Enfim. É verdade. Bom, essa é a história por trás, né, da epilepsia, né? E o episódio foi banido mundialmente por conta disso, né? Ele nunca foi traduzido nem localizado. Tem versão do episódio, só que é com ou corte dessa cena de flash, né? Ou com contraste menor, né? As versões que tem online, você não encontra mais por aí a versão original. Você não encontra. Então, se você quiser tentar assistir pra ver se você consegue ter epilepsia ou não... Você pode tentar, de fato, mas não vai. Aceitar o desafio da baleia azul da epilepsia, né? Exatamente. O Whale Lord azul. E o episódio nem tem nada demais, o episódio é mó de boa, tá ligado? É só uma cena, tá ligado? Que, tipo, tem uns flashes muito fortes, realmente é uns flashes muito fortes. O Pikachu utiliza um choque do trovão num golpe do Porygon, e quem tomou o pato foi o Porygon, né, mano? É, e o Porygon nunca mais apareceu no anime, né? O Porygon nunca mais apareceu. Exatamente. Aliás, qual é o nome? Isso rola porque, tipo, apesar do choque do trovão ser do Pikachu... É o episódio do Pokémon da semana, tá ligado? É o Pokémon do dia. Então, ficou taxado que era o Porygon porque ele era o Pokémon da semana. Tipo, tinha... É o Pokémon que aparece no quem? Esse Pokémon, tá ligado? A temática envolve o Pokémon. Então, o Pikachu, ele tá em outros episódios também. Ele sempre dá o choque do trovão e nada acontece, tá ligado? Nada acontece feijoada, tá ligado? Então, tipo, não dá nada, né? Então, a culpa caiu sobre o Porygon e sua linha, né? Evolutiva, mas... nunca deu... Nunca mais ele apareceu. Ele só aparece em filme aqui e ali, com pontinha e só. Tadinho. Pois é. Mas, né, voltando lá ao assunto, tipo... E eu lembro que, além disso, acho que o que reforçava bastante o contato e tudo mais foram os outros merchandisings aí. Sim. Mas aí eu acho que já é ponto pra gente trabalhar até, de repente, um outro cast, né? O que vocês acham? Eu acho coerente, uns merchandisings específicos, né, dessa época, assim, era... É feroz. Tem até que fazer uma pesquisa aí, porque eu lembro de algumas coisas, mas... Não lembro de tudo, de fato. Exatamente. Eu tô falando aqui como se ninguém tivesse dado essa ideia antes e eu tivesse surgido com ela originalmente agora, né? Incrível. Exatamente. Uau. Uau. Tecnologia. Technologics. Enfim, você quer falar mais alguma coisa, o Bruno, dessa época? Tem alguma outra memória bacana? Você lembra de... Na sua escola tinha mais, além da menininha que você gostava lá, que você foi gado, ela, você tinha mais gente que curtia ou era mais você e a mina mesmo? Não, eu lembro que no prézinho tinha uma galerinha assim, uhum. E depois quando eu fui pra primeira série, como eu estudava de manhã, eu chegava em casa e já tinha acabado, né, o programa da Eliana. Aham, uhum, sim, sim. Eu acho que a maioria da galera não conseguia assistir, o que a gente começava a falar era que nem o Cross lembrou do Band Kids. Sim, aí sim, a gente comentava muito mais sobre Dragon Ball Z que passava lá, né? Entendi. Nessa época. Nossa, o Goku com a Genkidama e tudo mais. Então, assim, pegar a experiência de outras crianças que curtiam também, acho que era até mais talvez na minha rua, onde eu morava, assim. Mas também não era muito, tá ligado? Porque, enfim, a galera era mais de estar no meio da rua jogando bola do que em casa assistindo desenho. Sim, sim, sim. Tô ligado. A única vez que eu vi essa galera dessa rua entrando pra casa pra assistir coisa foi em dois momentos. Que foi... A tiazinha. Do coração. Por motivos de gente maravilhosa. E Chica da Silva por outros motivos aí da galera mais adolescente, mas enfim. É verdade. Caraca, cara. Polêmicos. Mas é bem isso aí. Ai, caralho. Danny, você quer comentar mais alguma coisa dessa época ou você quer ou pode passar pro Cross ou ir pra Ray? Ah, eu tenho uns comentários rapidinhos falando sobre isso. Não, primeiro de tudo que eu me achava uma criança muito adulta, então eu tinha vergonha de falar pras pessoas que eu assistia Pokémon, sendo que eu tinha 7 anos de idade. O Danny com uma lofinha, assim, com uma xícara de chá, né? Tipo, não, eu assisto Jornal Nacional. Eu não falava com as crianças, era muito assim, idiota, né? Mas assim, tipo, eu peguei muito a febre. Igual eu falei, no primeiro dia que eu assisti, e eu assisti por um acaso, porque eu achava o Pikachu muito estranho, aparecia no comercial do Cartoon. Eu falava, nossa, que coisa estranha, vou assistir esse negócio. Gosto dessa merda. Que coisa estranha, mas... Eu achava o Pikachu muito feio, juro. Eu achava uma coisa meio aquelas bochechas vermelha, sei lá. De fato um pouquinho estranho mesmo, realmente. Aí eu comecei a assistir, peguei muito a febre e casou muito assim com a febre da pitulinha, que eu lembro que isso foi bem nessa época. Uhum. E aí meu negócio era beber Guaraná até. Nossa. Mas eu passei muito essa febre sozinho, entre eu e minha irmã também. Minha irmã pegou muito essa febre. Uhum. Depois, só em 2002, minha irmã ganhou um Game Boy e eu não ganhei nada. Toca a música do Chaves aí também. Problemas, né? A pessoa passando fome e eu aqui reclamando Game Boy. E aí eu forcei, eu era mais velho, eu forçava ela a escolher os jogos que eu queria, né? É e justo, aí eu forçava justo. Ela a comprar Pokémon Silver, que foi meu primeiro jogo. Depois foi as hack roms, Pokémon Crash, que tinha pra Game Boy e tal. Uhum. E aí eu vivi essa febre toda praticamente sozinho, assim, de Pokémon. Mas, assim, ao mesmo tempo eu sabia que as outras crianças gostavam, mas eu tinha vergonha de admitir. Entendo. Você era isso o diferente. Isso que eu queria falar. O adulto, de 7 anos. O adultão. Não dava já na minha época, naquela idade. O Cross e a Rick, me desculpe, mas eu vou engatar nesse banco que o Danny falou. Não é nem pra cortar, que eu ia deixar pra falar depois, mas que é mais ou menos nessa linha, tá ligado? Quando eu também não tinha amigos que gostavam da época de infância, tá ligado? Tipo, porque assim, quando começou a passar na televisão, eu não tinha, nunca tive, tipo, né, dezenas de amigos. Sempre foi um amigo aqui, outro ali e tal. E foi mais ou menos numa época que um amigo meu mudou de escola. Então, tipo, eu ficava meio que sem conversar com muita gente. E a garotada, que nem o Bruno falou, gostava de, tipo, gostava de futebol, gostava de outras coisas. Já tava começando a olhar as menininhas, tá ligado? Então, tipo, eu gostar de Pokémon naquela época, eu ficava meio isolado também, tá ligado? Tipo, não tinha muito com quem conversar. Então eu, apesar de eu sempre gostar muito, eu sempre tive as revistinhas, também bebi muito o Guaraná, etc e tal, eu sempre meio que, as pessoas, tipo, nunca revelava pras pessoas, nunca falava assim, você gosta de Pokémon, tá ligado? Porque, tipo, nunca, ninguém gostava, tá ligado? Eu sabia que muita gente gostava, mas eu só não sabia onde essa galera tava. Porque, tipo, no meu círculo social, ninguém gostava. Tipo, teve um amigo meu, que era o meu vizinho, que aí a gente, tipo, se juntava, ele mostrei meu Game Boy pra ele, ele começou a jogar e tal, e ele começou a gostar. Mas, e a gente jogava junto, tá ligado? Tipo, cada um passava uma parte de um jogo e tal. Isso foi durante uma época mais avançada até, não era nem nessa época do começo. No começo mesmo, eu meio que não tinha com quem falar, tá ligado? Eu falava, tipo, sei lá, com meu pai, tá ligado? E o meu pai, assim, tipo, não é como se ele gostasse de Pokémon. Ele gostava porque ele tava, né, tipo, fazendo o papel de pai. Né, tipo, né, ajudando o filho ali e tal. Então, nesse sentido, eu me identifiquei contigo, olha só que loucura. Porque aí eu tinha que, às vezes, pagar um pouco de que, tipo, não que eu não gostava, mas eu meio que ignorava, fingia que não tava, que não existia, porque, tipo, ninguém gostava, tá ligado? No meu círculo social também. Caramba, que loucura isso. Uma loucura. Eu, pra mim, só mais um adendo antes de falar Cross, rapidinho. À vontade. Teve um momento mágico da minha infância, que eu já tava aí na quinta série e tal, que eu tava fazendo lição em dupla, e aí um menino com a minha dupla começou a cantar a música da quinta temporada de Pokémon, que era Master Quest, né? Uh-huh. E aí eu comecei a cantar com ele. Foi o momento mais mágico da minha vida. Que eu... Mas aí depois a gente nunca mais se encontrou, assim, nunca mais. Uh-huh. Só isso. Quem assistiu a terceira temporada de Stranger Things foi o Dustin e a namorada dele cantando a música no final lá. Muito isso. Pior, né? E aí, Cross? O que você tem pra falar do seu passadinho? Nesse ponto, tipo, em alguns pontos, porque assim, vocês falaram que vocês eram os caras que curtiam Pokémon, mas dificilmente encontravam alguém que curtisse. Uh-huh. Eu já era o contrário, tipo, eu tinha minha... Eu era criança, eu sempre tinha aquelas panelinhas de amigo, né? E eu tava inserida numa na qual todo mundo dessa panelinha gostava de Pokémon, menos eu. Tá ligado? Uh-huh. Tipo, eu fui uma criança que eu não tive muito contato com a franquia de jogos, no caso. Sim, sim. Tipo, eu assisti o anime casualmente. As pitulinhas, eu nunca gostei de Guaraná desde criança. Então, quem tomava era minha mãe e eu pegava o brinquedo. Ah, mas é assim mesmo. Mas é assim até hoje, amor. Cara, não, pior que assim, atualmente eu não tomo refrigerante. Se rolasse uma coisa dessa, eu ia fazer a mesma coisa de novo. Fala, mãe, toma o Guaraná, eu pego o brinquedo. Tá ligado? Não ia mudar muito a coisa. Mas... Mas, tipo, o que mais... Eu não lembro qual foi exatamente o meu primeiro contato com o anime, né? Uhum. Era, até que faz tempo, tipo, foi, você falou que foi em 99 ali, 99, 2000, tipo, tinha 4, 5 anos, tá ligado? Sim, a minha memória, tipo, é muito fraca pra isso. Só que eu lembro muito que tinha, que era muito comum, inclusive, ter promoções mensais de animes, né? Então você comprava um salgadinho, vinha tazo do anime, de anime tal, sabe? Então, essa época foi uma época que eu me entupi de salgadinho, tipo, comer salgadinho pra caramba por conta do estado. E na escola, né, tipo, era o que? Primeira série, sei lá o que era, velho. Um moleque da minha sala pegou um salgadinho, era aquele salgadinho tipo X, coisa assim. Ele abriu, tinha mais tazo do que salgadinho no negócio, tá ligado? Caralho, imagina isso numa sala de aula, tipo, só de criança, tá ligado? Viciado em Dragon Ball, viciado em Pokémon, nas coisas assim. A pessoa olha assim pra pessoa e fala, mano, que culargo, velho. Tipo, era uma coisa muito rara. Tipo, todo mundo gostava de colecionar essas coisas, né? Tipo, essas, assim, vamos dizer que velharia, né? Por assim dizer, que era tipo Yu-Gi-Oh, tazo de Pokémon, tazo de Dragon Ball, coisas tipo tal. E eu era muito mais desse, tipo, eu colecionava os bonecos das pitulinhas, os tazos, assistia o anime aqui ou ali e tal. Só que o jogo nunca foi a minha praia, né? Porque eu cresci mais em console de mesa, tipo, foi o Mega Drive e depois eu passei pro PlayStation 1. Naquela época eu olhava pro Game Boy e falava, pô, mano, deve ser meio estranho jogar no Game Boy, tá ligado? Tipo, os jogos são muito... Tinha lá suas limitações e tudo mais e tal. Eu, tipo, não sabia apreciar, tipo, o que o Game Boy podia trazer, né? Pô, pra quem jogava, vai, Crash Bandicoot, que é um negócio totalmente insano, né, pra época, uhum. Acho que jogos de Game Boy era uma coisa muito simples, né, eu acho que uma das primeiras associações era aqueles minigames de, você pega em camelô, sabe? É, 9.999 em 1, né, é. Então que é tipo 5 jogos em loop, né, tipo, igual, só muda, sei lá, o nome. E era muito comum ter esse tipo de associação com o Game Boy, porque a tela do Game Boy era verde, né, tipo, só tinha, vai, duas cores ali, no máximo, coisa assim. Sim. Só que a primeira vez que eu tive contato com jogos, foi na escola também, foi inclusive por conta de uma pessoa desse grupo de amigos dessa panelinha, né. O cara tinha aquele Game Boy tijolão, o cinza, e tava jogando Pokémon, era a primeira geração, né, Pokémon Red Blue. E eu lembro exatamente da parte, porque era logo um pouco acima da Nugget Bridge, sabe? É bem no iníciozinho da rota pra poder chegar na casa do Bill. Eu joguei assim uns minutos e, cara, o feeling de você segurar um Game Boy era muito bom. Só que eu olhei pro jogo e falei, mano, isso aqui não é muito minha vibe, tipo, eu sempre... Na época eu curtia muito, muito jogo assim, que era mais, sabe, corrido, né? Tipo, que era mais várzea e tudo mais e tal. E o Pokémon, ele era um jogo que tinha um ritmo mais lento, né? É, em comparação a outros jogos da época. Aí eu olhei e falei, pô, ok, né? Tipo, joguei um pouquinho e passei pro Game Boy pro meu amigo. Tipo, e foi isso. Depois eu só fui ter contato de novo quando eu tive o meu primeiro console da Nintendo, que foi o DS. Isso lá em 2012, se eu não me engano. Não foi em 2012, não. Eu já tinha... Não. Foi antes, foi tipo 2009, 2010, por ali. Também. Entre 2008 e 2010. Que aí foi com o Pokémon Diamond and Pearl. E aí, degringolou. Joguei Sinnoh inteiro, joguei Platinum. E aí eu peguei desde a primeira geração, do Red até chegar a Heart Gold Soul Silver, que era o que ia lançar na época. Sim, sim. Aí, eu já tinha lançado, eu lembro agora. Aí eu fiz essa maratona, mano. É, aham. Uhum. E era basicamente isso. Da hora. E essa então, você era tipo crush de criança, né, mano? Você era o traidor do movimento, então. Você não gostava quando você era criança. É, eu não... Tipo, eu vi o pessoal... Nossa, mano, eu lembro que tipo, essa galera era muito viciada em Pokémon, sabe? É porque você, tipo, como você falou, você não pegou de fato o bom, né? Você, tipo, começou a ter contato mesmo quando você já tinha mais consciência das coisas depois do bom, né? Tipo... Sim. É, então, é porque isso é uma coisa até que normal, né? Tipo, quando você assim, eu não vou dizer mais jovem, porque isso vai de pessoa pra pessoa. Mas quando eu era mais jovem, quando eu era criança e tal, eu falo como se eu fosse um puta velho, mas tudo bem. Quando eu era criança, tinha muita coisa que eu só não tinha vontade, sabe? Tipo, não era muito minha vibe. Tipo, por exemplo, Pokémon tinha um tipo de, era um tipo de jogo que não me chamava atenção. Aí, sim, sim. Sem contar que eu não costumava jogar jogo de RPG. Acho que o mais próximo disso foi Phantasy Star no Mega Drive, sabe? Uhum. Então, nunca tinha sido real vibe, assim, caraca, eu sou o cara dos RPG, gosto de RPG, não, mano. Sim, sim. Era muito mais de gênero e de gosto mesmo. Aí depois eu fui vendo, tipo, pô, Pokémon tem uma vibe legal, tem uma historinha legal e tal. E comecei a gostar mesmo, tá ligado? Né? Pokémon, de fato, tipo, eu nunca fui muito de RPG também, tá ligado? Eu cresci, tipo, com... Eu tive o Nintendinho quando eu era mais novo e depois eu tive o Play 1. Fui pro Play 1 e, tipo... Play 1 era a pirataria, né? Aquela coisa, né? Balde de jogo por 10 reais, né? Cada um a 10ão. Então, eu tinha acesso a RPGs, mas eu nunca fui muito dos RPGs. E Pokémon me fisgou nesse gênero também, porque eu... Também nunca fui... É um pouco fora da minha curva, tipo... E me fisgou por causa do anime. Porque, tipo... Uhum. Eu acho que eu tenho um pouco dessa consciência que, tipo, se não fosse o anime, eu não... Talvez eu não tivesse, tipo, naquela época, né? Eu não tivesse jogado o jogo, não, tá ligado? Talvez se não estivesse aqui hoje. Talvez eu não estivesse aqui hoje. Não, pior é que tem uma galera que às vezes fica, tipo... Ou vai comentar sobre qualquer outro desenho, sabe, da vida que foi feito pra vender boneco. E fala, nossa, até parece que o desenho da minha infância foi feito pra vender boneco, meu. Nada a ver. Nada a ver, né, meu? Nada a ver, né, meu? É pra vender boneco, tá ligado? Até é pra vender boneco, é lógico. É um negócio distante, assim, distante, né? Perto de tantos outros, assim, produções que é feito diretamente pra vender boneco e tudo mais. E super relacionado e linkado com os outros materiais. O desenho de Pokémon, ele se afasta disso. Mas, sim, cara, talvez ele seja a melhor peça de marketing nesse sentido, sabe? Pra vender o resto da coisa, assim. Pra querer os outros produtos que o negócio oferece. Não, e não é muito... Não tá muito longe do que você falou, que, tipo, Pokémon, ele foi... Ele criou, tipo, um novo gênero de marketing pra boneco, tá ligado? Uhum. Porque o que tinha antes, ele era meio direcionado, mas ele não era... Ele não era tão deep, tá ligado? Tipo, profundo, assim, no rolê. E aí, depois de Pokémon, surgiu outros, tá ligado? Surgiu Digimon, tipo, não meio contemporâneo ali, mas surgiu depois, né? O desenho, né, principalmente. Com outras pegadas, mas, né, o estilinho de desenho ali era basicamente a mesma coisa. Uhum. Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tem até hoje, né? Alguém mandou esses dias atrás no servidor do Discord o Bakugan lá, que, tipo, não é recente, mas... É a mesma coisa também, é pra vender boneco, Beyblade. Porra, do Beyblade, mano. Beyblade. Nossa, Beyblade, cara. Os caras jogam com os caralho. Beyblade pião, velho. Pedra absurda pra vender, cara. Mas era da hora também, tá ligado? Mas é o mesmo tipo, mesmo estilo de marketing mesmo, né? O vício era tão insano que a gente pegava tampinha de IP pra fazer Beyblade, mano. É, mano. Pô, pegava as panelas da mãe pra fazer de cuia, tá ligado? Quem nunca, tá ligado? Ah, cara, não me deixava não, velho. Ah, eu peguei uma... eu lembro que eu peguei uma vez, não era uma... A minha mãe não tinha, tipo, uma panela totalmente redonda, tá ligado? E aí, pra não pegar as outras que a gente usava com mais frequência, e aí, tipo, é um off-topic de Pokémon, né? De Beyblade, né? Eu lembro que eu peguei pra jogar com um amigo meu, eu peguei, tipo, uma travessa... Sabe aquelas travessas, tipo, de pizza, tá ligado? Que é, tipo, metalzão, assim, redondo, né? E, tipo, era reto, porque não tinha redondo, tá ligado? E a gente ia com o reto mesmo, era o que tinha. Enfim. Era uma de lavar roupa que eu usava. Ah, é muito bom. A gente tava falando aqui dos marketing, né, e puxando de volta. É até interessante, tipo, mostrar o porquê que você disse que Pokémon criou um novo ponto. Porque, por exemplo, até mais ou menos Pokémon era, vamos supor, He-Man, que é um desenho pra vender boneco. Você tem o do He-Man, você vai ter o da She-Ra, você vai ter o do esqueleto lá, que eu não lembro o nome dele, acho que é esqueleto, sei lá, foda-se. Sim. E aí, tipo, o Transformers, você vai ter uma série de carrinhos pra vender e tudo mais. É, Pokémon, mano, já começou com 151. E se você quiser, você ainda pode ter o bonequinho do Ash, da Mish, do professor, ou de não sei quem, mas não sei quem, tá ligado? Então você tem uma série de coisas ali que são marketeáveis, assim, por si só. Puta tá? Case de sucesso. Puta case de sucesso, né, mano? Agora vem com mais 100, tá ligado? Ah, toma mais 100. É, exatamente. E, mano, é isso, tá ligado? Você acabou criando uma série de produtos que você não tem apenas um pra vender. E fora que, mano, Pokémon geralmente é tão vasto que tem o fofinho, o bonitinho, o ogrão, o motherfucker, o blá blá blá, o neutro. É, sim, com sim, cara tem pra todos os gostos, né? É, exato. Então você consegue vender pra quem você quiser. É isso. É verdade. Gente, então, como o Danny falou, é um puta case de sucesso. Os caras estavam com o mindset lá na frente, tá ligado, meu? Agora, eu ia falar um bagulho baseado nisso que você falou dos desenhos antigos. O foda de Pokémon é que, por exemplo, que nem você falou, o He-Man. O He-Man, ele era um desenho de um cara bombado, que ele ganhava um bronze, tá ligado? E ficava, tipo, mais forte, né? Criança não, realmente não tem como se relacionar com aquilo, a não ser, tipo, aquele cara é muito legal, eu quero ser que nem ele, tá ligado? É, exato, exatamente. Acho que o grande tchan de Pokémon é que, tipo, era um moleque de 10 anos, era uma criança, que estava saindo aí pra dar uns rolês com amigos. E conhecendo monstrinhos novos. Então, tipo, pra criançada, era como se fosse, tipo, é como se eu estivesse saindo em jornada com o Ash. O Ash é meu amigo, tá ligado? Ele é alguém que eu consigo ver como uma pessoa de verdade e eu vou, tipo, dar um rolê com ele aí, tá ligado? Eu assisti o anime, eu saí em jornada junto com o Ash. E o jogo, né, estando em conjunto, você pode sair em jornada também. Então, é genial, de fato, quando a gente para pra pensar. É uma coisa assim, eu nunca fui uma pessoa muito competitiva. E assim, se eu fosse jogar bola, futebol, não jogo, mas se eu perdesse, a culpa seria minha. Se eu jogo Pokémon e eu perco, a culpa é do Pokémon que é fraco. Então, tipo, pra mim, eu terceirizo a culpa. Eu acho que... verdade. Tira o meu do... Tira o seu da reta. Errou o golpe, não esquivou, pois é. É o jogo, puta, jogo. Olha só. Eu tenho isso mesmo. Outro ponto, né? Tem o colecionismo total que tava em alto lá nos anos 90. Tipo, que nem a gente fala no negócio de tazo, de figurinha e tudo mais, mano. Era tudo questão de colecionismo, de você completar. E Pokémon tem isso, né? Você completar a porra da Dex colecionando bicho, né? É bem isso mesmo. Naquela época a galera colecionava até tampinha de garrafa, né, mano? Pois é. Por que são os bichinhos aí, né? Aliás, a Ray comentou o primeiro contato. Não, né? Dela. Agora é a vez da Ray. Acho que eu realmente não me lembro se meu primeiro contato foi com o jogo ou se foi com o anime, mas eu lembro que foi graças ao meu irmãozão. Ele se culpa até hoje, coitado, por ter me apresentado, mas eu acho que é a melhor coisa que ele já fez. Então, na época, meus pais não tinham muito dinheiro pra ficar comprando todos os consoles pra mim. Então, meu irmão, né? Maninho, querido, amado, ia lá, baixava os emuladores de antemão, jogava, aí eu olhava, o que você tá jogando aí, mano? Aí eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com Pokémon. E aí, coincidentemente, acho que foi bem na época, eu não me lembro agora se chegaram a sair ao mesmo tempo o anime com o jogo. Mas eu lembro que foi tudo muito juntinho, eu lembro que eu assisti exatamente o primeiro episódio de Pokémon, assim, com a aberturinha do jogo. E, tipo, ver o primeiro episódio de Pokémon e depois tu jogar o Pokémon... Acho que era o Yellow ou era o Red, eu não me lembro agora qual que eu joguei. O primeiro mesmo. Mas, velho, eu comecei do princípio mesmo. Vamos começar pelo princípio. E aí foi degringolando. Só foi. Aí veio as caçulinhas, né, com todos os Pokémonzinhos que é mais que veio... Tinha os Tazos, tinha os Tazos no Cheetos, tinha as cartinhas que tinham os atributos. Era tipo um super trunfo, era um super trunfo de Pokémon, pode crer. Nossa, eu também tenho um. Joaquim Pokémon. É, então depois teve o. Pokémon, Depois tem o Joaquim Pokémon. É, o Joaquim Pokémon é da segunda geração. O Super Trunfo mesmo é da primeira só. Ah, o gente, Super eu tenho guardado até hoje um baralhozinho do Super Trunfo Pokémon. De tanto que eu gostava. Eu tenho uns aqui ainda também. Posso cobrar uma coisa aqui em rede nacional? Alvivaço. Nossa, alvivaço zaço. Alvivaço. Eu já até sei o que você vai falar. Já até sei já o que você vai falar. Então, mas vamos lá, vai. Tempos atrás aí, eu dei ideia de um projeto com uma pessoa. Falei, ô, mó legal, né? Pokémon tem 6 status, né? Bacana, 6 números diferentes. E aí um Pokémon pro outro vai variar. Um vai ter mais, outro vai ter menos. E Pokémon é muito visual, né? Legal seria a gente fazer um Super Trunfo? Que mas, tal, né? Que tal, bora? A senhora dona pessoa mandou um, nossa, bora, vamos lá, vamos organizar. Bora marcar. Bora marcar. Show, deixa lá tudo certinho, falou, agora a gente precisa desenvolver a parte visual, beleza? Ah, beleza. E aí, assim, 2 anos, né? Gente... 2 anos, é verdade. Estamos aí, Nath, estamos aí esperando ainda, na real, né? Mas aí, essa pessoa aí lembrar disso. Mas é verdade. Assim, desculpa, Ray, te atrapalhar, perdão, de não, novo. Não, de boa. Eu tinha que aproveitar um momento, porque né, a raiva, ela vem e a gente... Ô, Ray, eu posso você me cede um espaço de réplica? pra galera ficar, entender, né, de fato aí o que tá acontecendo. Em termos literais, né? O Bruno, a gente queria, chegou em mim e deu a ideia e eu topei de fazer. E depois nunca mais fiz. Não fiz o bagulho que era pra eu fazer. Que era a parte que me cabia, né? De fato. Que era do design. E eu comecei a fazer. Pior que eu comecei a fazer esse bagulho, mas eu não terminei. Nem sei se eu tenho umas vezes arquivo também, mas enfim. É, de realmente retomar a ideia do Super Trunfo de Pokémon, tá ligado? E só que acabou, ficou no bora marcar, de fato. Ficou no bora marcar, mas a gente pode ver isso aí de rolar, realmente. Sim. Ou será que isso é um outro bora marcar? Mas a gente pode, de fato, ver. Aliás, é que também depende não só de nós, né? Tipo, depende de nós, mas não só da gente, né? É, exato. Tem que ter pessoas interessadas também em jogar, de fato, esse Super Trunfo, né? Porque... A gente não pode comercializá-los, né? É, afinal, exato, de contas, não é uma marca nossa. Imprimir é nóis, tá ligado? Mas a gente gostaria de divulgar aí pro pessoal, talvez, pra gente, né, dar umas jogatinas do Super Trunfo aí de Pokémon, quem sabe? É, se a galera tiver afim aí, vamos ver. Mas enfim, Ray, continue seus relatos passados. No cru, ela era isso mesmo. Na escola, o pessoal também foi tudo mais ou menos na mesma época, né? O pessoal foi vendo e foi ficando viciado, né? Uhum. Até que veio as famosas cartinhas. Ai, velho. Eu não me lembro se TCG Pokémon veio antes de Yu-Gi-Oh!, mas... Eu acho que Pokémon veio antes. Veio antes. E, nossa senhora, quando saíram as cartinhas de Pokémon, depois da febre dos Tazos, o pessoal só foi indo, velho. Era geral ainda na Jambô, né, que é a lojinha mais conhecida aqui da cidade, que vendia... A única que vendia essas coisas era geral indo comprar cartinha lá e jogando na hora do recreio. Isso sem falar os álbuns de figurinha. Nossa, velho, os álbuns de figurinha, o pessoal batendo bafo no recreio com as figurinhas, o pessoal fazendo batalhazinha com as miniaturinhas que vinha nas caçulinhas. Era criança chorando porque perdeu os bonequinhos, né? Os bonequinhos. Era muito bom. E, tipo, nossa, na minha escola, pelo menos, e no prédio que eu morava na época também, o pessoal foi em onda, assim, tipo, era coleguinha indo na sala, queria trocar cartinha, figurinha, bonequinho, era vizinho batendo em porta, tipo, o pessoal ali na cancha do prédio, trocando, comentando, e, nossa, velho, foi a sensação do momento, na época. É, nessa época o bagulho era louco mesmo. Eu lembro, isso já foi depois também, mas você falou dos bonequinhos, eu lembro que teve uma época que tinha aqueles, aquelas maquininhas, tá ligado, que você põe moeda e sai uma... As gachas da época. Era tipo, literalmente um gacha, e E tinha um... No caminho pra eu ir pra escola, que era o começo do ensino médio ali, no caminho pra eu ir pra escola tinha o shopping. E no shopping tinha uma máquina dessa. Tinha duas máquinas dessa, na verdade. Uma na entrada do shopping e uma no subsolo. E eu, ocasionalmente, eu dava uma colada lá pra pegar uns bonequinhos. Não, sabe o pior? É que adicionaram uns negócios desses no shopping aqui perto. Já tem, acho que um ano e meio, coisa assim, cara. Real, tipo, era de Pokémon e do... Tipo, era Pokémon barra geral e do Mario, tá ligado? Aham. Aí eu falei, é hoje, moleque. É hoje. É hoje, garoto. Teve um recentemente que eu descobri em um lugar aqui perto... De onde eu tava morando. E eu fui lá e vi que tinha tipo essa. Tipo um gachazinho também de. Com bolinhas de Pokémon. E aí eu olhei assim e falei, tem algo errado aqui. Porque, tipo, a Pokébola parecia meio estranha. O Pikachu tava com uma cor meio estranha ali naquele. naquele adesivo de propaganda. Aquela orelha meio esquisita. E eu falei, beleza, vou colocar aqui. E aí eu peguei. E aí a Pokébolinha, de fato, ela é bem legalzinha. A que eu tenho aqui, na verdade. É que minha cachorra já mordeu ela, né? Então é meio... Tá tudo amassado. Mas eu seguro ela aqui porque ela... Ela é tipo dois semicírculos, né? Uma cápsula literalmente de dois semicírculos. E me lembra a Pokébola de Red Blue, tá ligado? Que é, que é só liso, tá ligado? Uma bola branca embaixo é branca e em cima é colorido. Não sabemos nem a cor. E... Só que o que veio dentro era um Magneton. E, tipo, eu sei que era um Magneton porque, tipo, eu conheço de Pokémon. Porque, tipo, aquilo era tudo menos um Magneton, tá ligado? Ele reparecia, tipo, três câncerzinhos, tá ligado? Um grudado no outro. Ele não tinha nem cor. Tipo, ele tinha a cor do próprio negócio, que era, tipo, uma cor de terra esverdeada, tá ligado? Tipo... Sim. É uma massa Brasil, pura, né? Sem tinta nem nada. É, não tinha nada, e aí eu joguei aquilo fora e fiquei só com a Pokébolinha. Eu gastei dinheiro na Pokébola, basicamente, porque o boneco em si eu caguei, tá ligado? Sabe qual é o pior? Tipo, eu tenho uma história. É que assim, quanto que você gastou nesse bonequinho? Ah, foi uns 50 centavos, alguma coisa assim. É, então, pois é. Eu tô morando aqui no Bom Retiro, em São Paulo, que é um bairro coreano. Aí um dia eu fui no mercadinho coreano aqui perto. É o Bom Retiro. Bom, sacanagem. Louco. Aí, sacanagem. Então, e aí eu fui no mercadinho e eu vi lá um negocinho com bolinhas de chocolate da Lotte, que é uma marca de comidas coreanas. Uh-huh. É, com, também que vinha dentro de uma pokebolinha e tal, um negócio de Pokémon, né? Uma parzinha de baixo. É uma parzinha vermelha e outra branca, enfim. E aí eu falei, beleza, né, bora pegar. Aí eu peguei, cara, nem olhei, é aí que tá o maior erro de tudo, nem olhei o preço. Cheguei no caixa, 12 conto. Aí sabe que, tipo, já pegou, já tá lá, aí, tipo, a idiotice da pessoa, sabe, ao invés de levar de volta, falar, ah, dona, foda-se. E levar de volta pra prateleira, não. Só comprei o bagulho. Só foi, né? Cheguei em casa, era um pacotinho de 50 graminhas de bolinha de chocolate, sei lá, veio umas 7. Nossa. Aí eu comi aquelas porra daquelas bolinhas de chocolate chorando. Cada uma delas custou mais do que um real. Nossa senhora. Aí veio, tipo, dois cardzinhos holográficos, assim, do Pikachu correndo e um do Pidgey. Aliás, veio um do Pikachu, aí veio um adesivo do Pikachu e um adesivo do Pidgey. Só isso, mas uns adesivos assim, não dá... A ponta do dedão, tá ligado? É isso, o adesivo era minúsculo. E eu fiquei com a Pokébola. E na Pokébola eu peguei uma caneta que eu tinha em casa e desenhei um Voltorb na cara dele. E foi isso. Do it yourself. Exatamente. Improvisou o Voltorb, da hora. É, tá certo, né? Tá que... certo nada, foi trouxa. Mais uma vez, já teve outra vez aqui que eu comentei de ser trouxa, de novo sendo trouxa. É, não queria ser trouxa, eu fui trouxa. Mas também. Mais dos males, menor. Você conseguiu, né? Você teve que, né, dar seus pulos. Contornar aí, a situação, pra contornar a situação. Valer a pena. Exatamente. Deixa eu dar uma segurada aqui pra ler alguns comentários que a gente tava separando aqui. Alguns comentários, mas mais um superchat do Darlan Lima. Muito obrigado de verdade, cara. De verdade mesmo. Ajuda bastante a gente. Já dá pra comprar 2 miojão. Já dá pra comprar. Não, dá pra comprar vários miojos, 10 reais. É, porra. Já dá pra pagar uma bolinha da Lotte de chocolate de Pokémon aqui no Bom Retiro, mano. Mano, se tivesse pitulinha também. Dá pra, nossa, dá pra comprar 20 Pokémonzinho de Chernobyl, tá ligado? 20? É isso mesmo? É, né? 50 centavos. 50 centavos, é isso mesmo. Enfim, o Dylan tinha comentado aqui, o diferencial de Pokémon para as produções de vender brinquedo do Ocidente e inserção de elementos colecionistas e crescimento do personagem. Ah, sim, no caso o diferencial era esse, né? Tipo, inseriu os elementos colecionistas e o crescimento de personagem. Realmente, o Ash, ele tem um... aliás, na primeira geração ele tem um... Primeira e segunda geração ele tem crescimento de personagem, realmente. Uhum, sim. Dá pra ver aquilo bem... Hoje em dia tem menos, né? Ele quase chegou nos 11, né? Hoje em dia tem ainda? Hoje em dia, cada semana. Hoje em dia tem... É, enfim, né? Um reboot novo. É, estamos a 7 dias sem fazer um reboot, né? Nosso recorde de 7 dias. Ai, carai. Mas é bem isso mesmo. Os caras chegaram e fizeram de um jeito mais palatável para as criancinhas e tal. E é mais da hora mesmo. Tipo, só pelo anime em si. Quando rolou aquele Twitch Plays... Twitch Plays não, é Twitch... Como é que era o nome do stream lá? Twitch Presents. Twitch Presents. Tá. O do desenho. É, do desenho. Que tocou as primeiras temporadas lá e tal. Até em português e tal. Eu achei muito louco que tinha muita coisa que eu não lembrava. De como o anime era meio ácido naquela época também. Nossa, então, sim. O humor... Tinha muito mais humor dentro do negócio. Assim. E um humor até um pouco mais agressivo do que hoje em dia tem, né? Que hoje em dia o humor é bem family friendly, né? Tipo... O começo do anime, eles fazem umas piadas meio, né? Você é idiota, tá ligado? Tipo, uns bagulho que criança gosta. Criança gosta de ser escrota, tá ligado? Criança gosta de ser babaquinha. Então, tipo, era da hora, tá ligado? Você vê os caras se xingando e tal. E o anime era levemente, pros padrões de um anime infantil, visceral, né? Tipo, você sentia ali que ele era um pouquinho mais... Não visceral, literalmente, né? Mas ele era um pouquinho mais ácido, realmente, ali. Um pouquinho mais áspero, né? Você vê aquilo lá. É da hora. Teve o Vinícius que comentou... Sempre fui viciado desde criança. O anime me apresentou Pokémon. E quando eu joguei Emerald pela primeira vez, foi mágico. Me senti no anime e criando minha própria jornada. Nossa. Exatamente. Mágico. Teve um comentário que eu não lembro de quem foi. Acho que foi do próprio Darlan. Perguntando quem nasceu antes de 96, tipo, pra saber se a gente é muito mais velho e tal, com essa questão de público, né? Todo mundo aqui nasceu antes, né? Eu nasci em 96. O Cross é de 96. Eu sou de 96. O resto, todo mundo é... Quer dizer, a Ray, não tenho certeza. Eu sou de 94. É. 94, é mais velho que o Cross. O Cross é o... É mais Ray. É o caçulinha daqui. Caraca, que situação, né, mano? Eu sou de 91, então. E o Daniel não lembra, 90 ou 92? 92. Né? Ai, tiozão. Eu sou. Qual é o nome? O ermitão. Do grupo. O Darlan também tinha comentado que era terrível pra um moleque de 15 anos naquela época lá dizer que assistia Pokémon. Os anos 90 eram terríveis pra ser fã de desenhos e todo mundo te julgava e fazia bullying. Mano, pior que é verdade, né? Isso tipo, é verdade, mano. Naquela época, sei lá, era meio que aceitável até os 10. Passou disso, tipo, não, sei, agora... É porque tem um rolê da quinta série, na quinta série você mudou de escola, aí você tinha um novo rolê, enfim, aí tipo... Já tinha uma exigência social, digamos assim, de você se comportar de uma maneira mais adulta, né, sei lá. Sim, sim, exatamente. Isso é meio escroto, né? Mas foi assim mesmo. Sociedades. Sociedades. E hoje em dia parece que deu uma gourmetizada no Pokémon, porque é bonito você falar, eu curto Pokémon. Não sei. Por exemplo, o Darlan comentou que hoje com 35 ainda me julgam, né? Por jogar e assistir anime, batalhar no Showdown, brincar no TCG Online, acho que sou viciado em Pokémon. E hoje em dia eu realmente sofro menos com isso, principalmente porque a gente tem um site, né, sobre isso. Então a gente conhece muita gente que gosta. Fazer seus boletos, não, mas tipo, também tem isso. Não que você precise, né, tipo, de... Pagar seus boletos, mas... Não, eu digo, não que você precise de uma aceitação social pra você gostar de Pokémon, né? Porque, tipo, porra, né? Como a gente falou, você tá pagando seus boletos aí, tipo, o problema é seu, do que você gosta ou não, né? Tipo, não dos outros. Mas, Por exemplo, no meu círculo, tem círculos sociais que eu, de fato, se eu chegar, eu não vou assumir que eu gosto de Pokémon, tá ligado? Porque eu vou ser literalmente julgado, tá ligado? Uhum, e eu tenho plena noção disso. Também não é um bagulho que eu vou sair levantando, gritando aos cinco ventos, tá ligado? Porque literalmente é. Até porque assim, por exemplo, o anime, ele sofre até de uma forma meio injusta no anime no geral. Mas Pokémon é um pouco complicado porque, tipo, de fato, é um bagulho pra criança, tá ligado? Tipo, ele atinge também a nossa faixa etária, mas ele é o público-alvo primário dele, ainda são crianças. Então, tipo, dá pra entender até, de certa forma, um pouco, né, de não de preconceito, mas alguém que olha assim e fala assim, né, caralho, como assim você gosta de Pokémon, tá ligado? Ainda que, por exemplo, com o gol, com aquilo que rolou no gol, eu acho que, tipo, meio que deu uma amenizada também, tá ligado? Tipo, porque aí muito marmanjo jogando, né? Tipo, acho que a galera começa a meio que acostumar um pouco com a ideia também. Normal, faz parte. Acho que essa parte do ser nerd ali no começo da década, né? Nossa, estranho falar começo da década, mas enfim. No começo dessa década, quando não tava popularzinho na internet ser nerd e tudo mais. Acho que isso ajudou bastante a relativizar essa coisa de desenho de quando eu era criança, de que eu assisti, que eu gosto até hoje, o jogo que eu joguei quando eu era criança e eu jogo até hoje, os super-heróizinhos que eu li a revistinha e que eu leio até hoje. Então acho que isso ajudou a dar uma quebrada e boa parte da galera acho que passou a aceitar, sabe? Tipo, nossa, verdade, né? Porque eu parei de fazer isso, era tão legal, é tão legal o negócio, blá blá. Tanto que teve um monte de galera, assim, que eu lembro nos grupos aparecendo e falando, ah, gente, eu joguei só lá atrás e agora eu resolvi dar uma outra chance e vou rejogar, tô rejogando tudo e blá blá blá. Exato. E enfim, e também o Pokémon GO que você citou, que eu acho que foi o fenômeno dos fenômenos. Acho, recente, né, sim, né? Isso, exato, recente, que ajudou realmente a galera a ter uma outra visão. Eu lembro de um monte de gente que... Quando eu era menor, assim, tipo, ou meio que cagava, ou nem comentava sobre. E quando teve esse rolê, era tipo, caramba, nossa, minha infância e tal. E assim, tipo, por mais que às vezes a pessoa não estivesse dentro de Pokémon lá, meio que faz parte, né? Fez parte também. Com certeza. Da infância da pessoa. Então, às vezes, uma pontinha de nostalgia ela já tem com aquilo. Que, é, com certeza. Eu acho muito curioso que vocês comentam isso, tipo, dessa galera que, tipo, meio que se renegava sobre algum... tipo, não se renegava, mas tipo... Deixava de curtir algumas coisas por algum tipo de aprovação social. Mano, eu nunca passei por isso. Tipo, eu particularmente eu não, porque... Porque você é burguês, né, Cross? Não, sacanagem. Come pente gato, né? Eu nunca liguei assim, tipo... Ah, você gosta de Pokémon? Sim. E daí... Sabe, tipo, porque eu nunca tive essa trava, tipo, mano, sei lá, tipo, eu acho que deixar de gostar de uma coisa só porque, tipo, por exemplo, mano, ensino médio isso é muito comum, inclusive. Sim, Nossa, ensino médio é horrível por conta disso, que tá naquela fase que, tipo, todo adolescente só pensa em, tipo, uma coisa e é deixar de ser garotinho. Aham. E, cara... Tipo, mano, assim, acaba deixando de curtir coisas que seriam legais, sabe? Que seria uma sabe? Sim. Uma experiência legal de ter, só por conta de um negócio, tipo, de uma mentalidade meio travada, né? Com certeza. Tipo, assim, por exemplo, a primeira vez que eu me afastei de Pokémon, que foi, sei lá, mais ou menos da terceira temporada, assim, da terceira geração, na verdade. Meio que até o finalzinho da quarta, começo da quinta, digamos assim. Foi bem o finalzinho. Lá pra 2009, 2010 que eu voltei a me interessar por anime. O jogo eu comecei a reacompanhar em 2007, 2008, por ali. E essa época foi por falta de grana, porque não passava mais na TV direito. Acho que tinha saído da Record, que era onde eu assistia geralmente. E foi mudando de emissora, não ficou mais tão estável assim o anime. Deu uma baixada no sucesso, então, tipo... E os interesses também foram mudando, enfim. Mas na segunda vez, assim, quando eu tava entrando no ensino médio, É, meio que eu não parei de jogar, sabe, digamos assim. Mas era uma coisa um pouco mais, tipo, mais minha. Que era minha, eu fazia quando eu tava em casa. Quando eu encontrava algum outro amigo também que jogava alguma coisa, a gente comentava sobre. Mas não era algo que eu, tipo, ficava falando e tudo mais, e conversando muito sobre. É, justamente por causa disso, assim. No primeiro ano, eu tava entrando numa... Tava mudando de escola, tava entrando numa escola nova. Então, mano, eu lembro vividamente desse meu pensamento, assim, não, eu tenho que ser uma pessoa muito mais descolada do que eu era. Porque eu sempre fui um nerdinho trouxa, calado, que ficava quieto, com poucas amizades, que não se enturmava e não conhecia ninguém. E eu pensava, não, eu preciso mudar porque eu tenho que ser de outro jeito. E eu impus isso sobre mim e acabei me comportando sobre outro jeito, tá ligado? Sim, então, sim. Quando eu tava em casa, eu jogava, passava horas jogando lá no emulador, final de semana inteiro. Mas na escola, na aula, era, mano, outro comportamento. Era um outro Bruno, uma outra persona. E até, foda, que, né? Tipo, só que dentro desse período, por exemplo, no primeiro ano era isso. E no terceiro ano era eu abrindo a porra do DS no meio da aula e jogando, tipo... Porque, cagando, porque, né? Porque eu já tinha feito todas as matérias, todas as lições. Aí palma, eu meti o foda-se. É, né? Os professores não ligavam pra isso, eu simplesmente pegava o negócio e começava a jogar. Porque, enfim, foda-se, mas babaca, momento babaca aqui. Mas eu era realmente um dos melhores alunos ali. Então, tipo, eu me dava esse luxo, nem o professor reclamava. É, foda-se, pão no cu de vocês, esses alunos ruins, caralho. Tô zoando, é da hora. Eu também era um. Isso aí. Também era um bom. E aí, tipo, eu comecei a meio que tocar o foda-se pra opinião dos outros e assim, mesmo que, sei lá, ah, tem o moleque popularzinho da sala que ele vai me ver jogando, foda-se, tá ligado? Eu jogo mesmo. E é isso, tá ligado? Exatamente. E eu comecei a quebrar esse preconceito que eu mesmo coloquei sobre mim. Eu diferente do Cross, eu diria que foi o inverso completamente do que rolou com o Cross. E um pouco também diferente do que aconteceu com o Bruno. Porque, por exemplo, eu também, tipo, meio que... no meio da terceira geração, eu me afastei um pouco também. Mas foram, tipo, sei lá, alguns anos. Não foram muito tempo. Talvez uns 2 anos, assim, que eu parei realmente de ver. E foi bem no meio do... final do fundamental pro começo do médio, tá ligado? Que eu realmente meio que me afastei um pouquinho. E eu jogava, tipo, jogava no emulador também, Firehead. Aliás, eu não sei se alguém daqui, ou alguém que um dia vai ouvir esse cast, conhece ou lembra, ou participou, barra, conheceu, o fórum da Detona Point. Detona Point era um site de games dos anos 2000. E eu escrevi detonados de Pokémon pra esse site. Eu escrevi detonado de Ruby e fiz um detonado de Firehead, se não me engano, também. Só, também. É isso aí. Mas enfim, quick trivia. Quick trivia, é. Trivia do Carvalho. Vai pro Bulbapedia, esse é o trivia. E depois, mas tipo, né, nessa época que eu parei um pouco e tipo meio que me afastei, eu ao mesmo tempo comecei a gostar de anime, de fato. Então eu tinha um círculo de amigos que gostava de anime. E esse era o meu lado nerd. E o meu outro lado escolar era o eu da escola, que não gostava de porra nenhuma que as crianças gostavam, mas também não ficava, né, tipo, falando nada dessa, né, tipo, que eu gostava e tal. Porque não tinha conversa, basicamente. E aí, quando eu fui pro ensino médio, foi uma mudança de chave. Porque, tipo, aliás, eu fiz 2 anos de ensino médio numa escola. E eu repeti o segundo por falta, porque era uma bosta aquela escola. E aí eu repeti no meu segundo ano, e no meu terceiro ano, eu fui pra escola do Danny, que o Danny estudava. O Danny me trouxe de volta pra Pokémon, porque você conhecia o... Já tava sabendo do Pokémon Diamond e Pearl. E vice-versa também. E então. E aí a gente, tipo... do ensino médio foi onde eu falei com, eu conversava com alguém sobre Pokémon, tá ligado? Que eu tinha uma pessoa pra falar sobre Pokémon e que conhecia tanto quanto eu pra trocar ideia, tá ligado? Porque, tipo, que não ficasse no superficial do, sei lá, ah, o Ash, o Pikachu, o boné, né, as coisinhas ali e tal, não. Alguém que manjasse do lore, tá ligado? Dos jogos antigos e tal. Deu match. Então, deu match. Eu tô fazendo aqui o meio coraçãozinho com a mão aqui, ó, no ar. Então, nessa época, Luvi disse pra você também. E aí, tipo, nessa época foi aí que eu falei, não, eu gosto realmente disso aqui, eu vou continuar aqui pra todo sempre, tá ligado? Nessa franquia. E foi nisso que, tipo, aí no meu ensino médio eu passei inteiro falando de Pokémon. Inteiro. E, tipo, foi onde eu mais falei de Pokémon durante a minha vida inteira até então, tá ligado? É, lá, reclamar, não, você tem que prestar atenção na aula, sei lá o quê. Presta atenção na aula, cara. Aliás, o Danny tá de prova. Eu não comprei os livros do terceiro ano da escola. E eu mas tinha. Comprou o DS. Comprei e o DS. Comprei o DS. Comprei o R4. Comprei o R4, o DS. Não comprei os livros da escola na época do terceiro ano. Mas eu passei com boas notas. Eu era um bom. Nicolas, agora fica a pergunta: o terceiro ano do ensino médio te faria ter um site com tanto acesso assim? Eu creio que não. Então tá tudo bem. É isso. Pior que faria, cara. Pior que faria. Não, caralho, me ajuda a te ajudar. É porque a gente fez ensino médio técnico, tá ligado? Então a gente tinha aula de 3D, tinha aula de programação, design, esses bagulho assim. Então, de certa forma, 3D, me inspirou. Outra trivia, que eu fiz um chatote em 3D, gente. Verdade, o Daniel fez um chatote em 3D. eu fui do movimento contra, porque eu fiz um Coromon uma vez que ficou muito bom. O professor. Você lembra que o professor olhou aquilo e falou assim, e ele até deu uma piscada dura falando assim, eita porra. Ele olhou aquilo lá e falou, caraca, olha assim. Ficou bom, mas deu umas piscadas duras assim, tá ligado? Tipo, lembro disso. Mas foi da hora, nessa época do ensino médio. E aí o. Mas é isso aí. É a vida. Tem mais um superchat do Lopes. Do Lopes. Posso ler pra gente, galera? Leia aí, meu consagrado. Ai, que vergonha, não sei ler, gente. Brincadeira. Porque o Nicolas não comprou o livro do terceiro ano. Dani não comprou de nenhum. É, eu que não comprei, o Dani que não sabe ler, né? Tá certo. É, o Lopes, não sei, mandou assim. Lembro-me do primeiro episódio que assisti do anime. Tinha 3 anos e foi o episódio que a Mei foi pro passado e impede a morte de um senhorzinho pra ele viver e envelhecer com uma senhorinha. E aí ele mandou um coraçãozinho e falou superchat pra ajudar vocês. Aí, garoto! Boa. Valeu demais, porque ele mandou um superchat de 10 aí pra nós. Valeu demais, cara. E agora sim a gente tem miojo até umas horas. Miojão, né? Miojão, já 10 anos aí, ó. Vai, dá até pra pegar. Comprar os livros do ensino médio. Não, precisa. Pô, mas eu tirei. Os caras estão. Eu falei isso aí, os caras estão achando que eu era um aluno. Qual é que é o nome? Tipo. Esqueci a palavra. Não, é. Que não se importa, tá ligado? Não, mas eu estudava, mano. Bem, mano. Fumou bem na escola aquele ano. Foi melhor do que no segundo ano, aliás. Queria falar nada, não. É porque eu li os cadernos dos outros, tá? Os livros dos outros. Não li, eu não tinha o meu, mas eu tinha uma amiga que era a Jéssica, que ela tinha os livros e eu li os dela, tá ligado? Era só por causa disso. Mas não é que eu não estudava, mas enfim. Eu só não comprei mesmo. Mas enfim. Que mais? Tem um outro. Acho que tem um outro comentário aqui que a gente tinha separado pra ler e a gente acabou não lendo. O Thierry Felipe, ele comentou que eu lembro quando eu joguei o Red quando criança, eu matei os Zapdos e o Articuno sem saber que eram lendários. Eu peguei um outro nossa, porque eu sabia pelo anime nossa. Que era lendário. Cara, o pior é que tinha muito disso assim, né? Acho que, verdade. Sei lá, até mais ou menos a quarta geração, quando a internet ainda não era lá aquelas coisas, nem todo mundo tinha acesso. Tinha muita gente que falava, não, pra você conseguir tal Pokémon, você tem que dar duas piruetas pra trás, nossa, beijar mano. A tela do jogo e tacar no chão. Então, você vai em tal lugar que você consegue achar Pokémon. Tinha muito disso. O que e mais muita desinformação e informação conflitante. Mewtwo, véio. Como é que é? Como te bloquear o Mewtwo em Platinum, que... Cara, tá ligado? Eu não lembro qual caverna que é agora, mas tem uma caverna que você usa o Waterfall e tem uma caverninha embaixo. Tem uma entradinha embaixo. Isso é do Monte Coronel, se não me engano. Provavelmente sim. Mano, aí tava lá, não, sei lá o que, tipo, como pegar o Mewtwo? Você chega nessa caverna aqui, dá uma corridinha e aparece lá. Falei, caraca, cara, vou ir lá agora. Nossa, essa época era muito miserável, né? Os caras inventavam qualquer coisa, né? É, pois é. Os caras. O que será que passava na cabeça da pessoa, né? Como controlar as criançadas, tá ligado? Vou zoar, tá ligado? Eu sou um zoão da internet. Porque é foda mesmo. Eu lembro que... Não necessariamente nessa época do comecinho, né? Mas eu lembro que quando a gente tinha um computador e eu descobri a emulação e tudo mais, etc e tal, nessa época de pesquisas e tudo mais, né, pra ver como é que era o jogo, eu descobri como é que fazia o glitch do Mil. E a primeira vez que isso aconteceu, tipo, eu me senti, tipo, o Neo, tá ligado? Porque, tipo, eram o Pokémon, os primeiros jogos principalmente, eu sempre, né, é um bagulho que eu conheço muito, né, tipo, já há muito tempo jogo e tal, não sei o que e tal. Gosto muito dos primeiros jogos e tal. E aí, quando eu descobri um negócio que era, né, completamente fora do normal ali, que mexia com lógica de programação do jogo e tal, tá ligado? Foi muito louco aquele dia, de fato. Ah, é muito bom essas lembranças. Posso lembrar uma coisa que eu acho que é interessante pra esse papo? Pô, pode. Alguém aí já fez aniversário com o tema de Pokémon? Opa! Criança? Como é que é? Como é que é o negócio aí? Aniversário com tema de Pokémon, bolo de Pokémon e tal, festinha de criança. Eu acho engraçado você comentar isso, porque, tipo, isso é uma coisa muito... Não vou dizer pessoal, mas, tipo, o Zeno, lá do Pedro Carvalho, ele vai entender o que eu tô falando. A filha não tá acompanhando a live, mas tem um amigo nosso... Miserável. Tem um amigo nosso que ele participou de uma festa de aniversário de Pokémon, tá ligado? Uhum. Assim, o cara, tipo, era do meio e tudo mais, aquela famosa, fazia blog de Pokémon, né, e a gente ia na pilha. Mano, ele pegou a foto recentemente desse amigo nosso, e tipo, parece uma cara de depressão foda, tipo, tá, tem os pais, tem a criança, que é o aniversariante, e tem ele, falou, mano, é aquela cara de, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né, velho? Aquela cara de que eu... Cara, se o Perex fez o Mario, eu faria do Pokémon só não, velho. É verdade. Seria da hora, de fato. Eu nunca fiz, porque assim, eu fiz festa de aniversário. Meus pais, né, fizeram festa de aniversário pra mim quando eu era bem mais novo. Eu acho que quando eu devia ter, tipo, uns 7, 8, talvez no máximo uns 9 anos, os meus pais perguntaram assim, ó, você quer festa de aniversário ou não? E eu falei que eu não queria, tá ligado? Porque, tipo... porque assim, eles falaram assim, ó... A gente pode fazer uma festa de aniversário... Você tá ficando um pouco mais velho, né? Tipo, a gente quer te dar essa opção. A gente pode fazer uma festa de aniversário, você chama os seus amiguinhos e tal, a gente chama os parentes. Ou a gente pode, sei lá, pegar o dia no final de semana e, sei lá, ir no boliche, tá ligado? Então, né? Alguma coisa assim, fazer alguma coisa diferente. E eu topei fazer essas coisas diferentes, tipo, com os meus pais. Então eu nunca tive, depois dessa fase que, sei lá, que eu tinha, era bem mais menorzinho, eu não tive mais festa de aniversário. Então eu nunca, nunca me importei, se isolou, não, na real. Eu já tive festa de aniversário dos bananas de pijão, mas não tive de Pokémon. Caralho, eu tinha o quê? 2 anos, velho, então aceitava. Eu... Se fosse com 10 ia ser foda. Não. Eu tive, acho que uns 3 anos seguidos de Pokémon. Ainda, caramba, aproveitava, isso. Meus pais ficaram felizes. Que não precisava comprar nova decoração. Falava, não, pode ser de Pokémon de novo. Pode crer. Nossa, é verdade, verdade. Era alegria dos pais. Verdade. Inclusive. Era a mesma vela também, assim, só sacanagem, tá ligado? Ô, oh, sabe uma coisa? Falar, rapidinho, que eu vou te cortar pra terminar o assunto aqui. Mas eu tive, acho que foi um ano só, se eu não me engano foi a festa de 7, 8 anos, assim. E eu lembro do bolo do Pikachu, tá ligado? E eu lembro que, tipo, compraram de uma boleira, uma mina que falava, não, tem um bolo foda de Pikachu aqui pra você. E, tipo, assim, não ficou hiper foda e tal, mas ela desenhou o Pikachu com aquela coberturazinha, eu esqueci o nome, é glacê? Acho que é glacê. Deve ser glacê. E aí, tipo assim, sabe, dentro do possível, trabalhando com bolo naquela época que ninguém era, não era esses bolos de hoje em dia, tá ligado? Uhum. A galera constrói um condomínio no bagulho. Tipo, mano, ficou até legal, tá ligado? E ainda mais eu criança vendo aquele bolo, Falei, meu Deus, nossa, que amor. Nossa, insano, né? É, exato. Eu ainda vou caçar algum dia essa foto e vou passar. E Dani, se você tiver a foto dos três aniversários aí e quiser mandar pra gente postar na página lá. A gente posta, é verdade. Eu acho que eu tenho ainda o isopor do Ash. Eu vou ver se eu acho. Caralho, caralho, mano. Só pôr o acumulador. Um pouco acumulador, é verdade. Isso aqui é um pouco off-topic, mas como todo mundo vai ouvir, dê uma conferida no Masters. Rapidinho. Não, posta isso lá no servidor, no servidor. Super Papo também. É, eu vou postar lá. Quem não participar, cola mais, participa com nós. É, o Cross vai postar uma imagem lá no servidor do Discord. Do Discord, aliás. Eu vou até postar aqui o link do Discord de novo, só pra gente. Enquanto vai postando aí, um comentário do Acho que Café com 2. Ele comentou que ele começou com Diamond por Platinum, porque ele nasceu durante a época lá do Fire Red Leaf Green. E que ele curtia muito desenhar Pokémon, mas o pai dele detestava que ele ficava desenhando Pokémonzinho lá. Enfim. Que sério. Foda, né? Só um outro parêntese nessa leva de, tipo, eu não tive festa de aniversário de Pokémon, mas uma coisa que eu fiz, e aí, tipo, isso é um bagulho que é, tipo, muito obscuro, porque, assim, eu acho que não existe resquício disso na internet hoje em dia, e eu não tenho fotos disso, mas eu fiz um cosplay de Ash. Não, ah, eu tô ligado com a ela. Não, calma aí. Se a gente pedir foto do bolo do Danny, a gente vai ter que pedir foto desse cosplay. Não, então, eu não tenho foto disso. Ah, eu não tenho registro. Não. Eu te juro, se eu tivesse... Eu não acredito, Nico. Você pode não acreditar, isso não muda os fatos. Não, ele teve um incêndio. Teve um incêndio agora, 30 segundos atrás, na minha casa. Poxa. Não, Oh, mas você tinha isso aí, você tinha essa foto na época do MSN, que eu tô ligado. Cara, eu tinha, mas só que eu perdi. Só que o meu PC, cara, na época do MSN eu usava um PC. E esse PC quebrou. Ele queimou o HD, eu lembro disso. Ele queimou o HD e a placa mãe. Aí eu tive um Note. No Note eu já não tinha essa foto, tá ligado? Só que aí o que acontece? Foi lá pra 2005 ou 2006, mais ou menos. Eu fui num evento de anime. E tipo, né? Galera lá e tal, né? Tinha um amigo meu que ia fazer cosplay também e tal. E eu pensei assim, bom, fazer do que então, né? Aí eu fui e fiz um cosplay de Ash. Foi uma merda, mas foi da hora. Cara, não foi nada não, mas... Infelizmente eu... Se você acha isso em algum lugar, Cross, se você tiver isso em algum lugar, você me passa, por onde? Mano, eu quero ter isso. É impossível, a não ser que a FBI tenha, tá ligado? Porque, eu não tenho nenhum registro mais do MSN. Então, isso é foda, né, mano? Isso é Essas foda. Coisas se perderam. Mas, cara, eu lembro da posezinha. Era a posezinha tipo Red, tá ligado? Exatamente, era uma posezinha tipo Red. Segurando o bonezinho e tudo mais, assim. O Pikachu tava na mão numa mão e a Pokébola tava na outra. Se perderam como lágrimas na chuva, essas fotos. Ele queimou o HD. Só um parênteses aqui, o Super Sonic comentou ali no chat. Ele queimou o HD e a placa-mãe. Eu mesmo coloquei fogo agora. Não, infelizmente. Se eu pudesse, eu postaria essa foto com certo orgulho hoje. Não, certo orgulho não. Eu postaria com vergonha. Mas pelo ruê, eu postaria. Mas eu realmente não... Eu vou ver se eu procuro, se eu acho em algum lugar. Talvez... Um dos meus amigos... tenha salvo. Não é garantido, mas eu vou tentar procurar essa foto aí. Bucket, então tá no Image Shack, que é... É, porque eu não sei se esse cara tem esse PC da época ainda também, se deu alguma merda também, tipo, ou não. Ou que coincidência, a placa-mãe... Eu viajo lá pra São Paulo e dou machadadas, né, sacanagem. O arquivo confidencial vai aparecer. Né, arquivo eita, brincadeira, meu. Arquivo confidencial, meu. Isso não é um podcast, Nicolas. Na verdade, você está no arquivo confidencial. Exatamente. Ai, ai, muito bom. Agora, deixa eu falar uma coisa. Vocês querem comentar alguma outra coisa sobre esses assuntos aí e tal? Sobre os Pokémon? Que depois eu vou ler um comentário aqui do Darlan. Não, depois de lembrar da foto, eu fiquei anestesiado. Obrigado. Famosa vergonha ali aqui, o Lopes. Realmente, é exatamente isso. Agora... o Darlan, ele sugeriu no chat uma coisa, Agora é um desafio, na real, pra gente aqui. Ele falou que ele vai dar um superchat de 20 pratas se a bancada toda cantar a música de Pokémon da Eliana. Qual, né? Meu Deus. É aquela e música do clipe, aquele clipe famoso lá, tá ligado? É do Pokémon. Que pega Pokémon. Pode ser um remix com o da Sailor Moon? Isso eu não conheço. Calma, eu vou caçar no letras.com a letra disso daí, então. Mas essa aí eu sei de cor. Sacanagem. Oh, mas eu, sem maldade, eu ouvi ela esses dias atrás, cara. De vez em quando eu ouço essa música, é boa, é da hora. Vamos ver se a gente acha aqui o A Força do Mestre. Link. A Força do Mestre, exatamente. Tá na mão aí, ó. Vamos abrir aqui. É o segundo link que eu mandei, na verdade, porque o primeiro tá quebrado, né, seu sem vergonha. Cadê a Ray pra fazer um Mi menor? Oi. Assim. Oi, Ray. Pra fazer um Mi menor. Mi menor. Vai lá, músico, coordena aqui, então, por favor. Não, a gente... Foda que não vai dar pra colocar a música aqui junto, né? É, exato. Acho que alguém tem que começar, tipo, o músico aí do Mi menor, e a gente vai na onda. Eu acho que vai ter que ser assim pra melhor funcionamento. Eu acho que é possível. Vocês querem... Quem começa? A Ray, que é o Mi menor, ou quem que é o Mi menor? A Ray, vai Ray. Eu tenho que lembrar da música primeiro. Cara, o Bruno mandou a letra aí. Tá fora do ritmo. Parece ser um grande mestre Pokémon. Eu lembro do ritmo, vocês querem que eu comece? Vai, eu posso começar. Aí, por favor. Que eu não me lembro. Mas aí vocês têm que entrar junto, porque não dá pra ficar sozinho também, né? Beleza. Não é nem por vergonha alheia. Eu poderia cantar sozinho aqui, mas o Darlan falou o que desafio a bancada, é a bancada inteira. Então bora lá. Exatamente. É 20 bonouros aí, 20 talkeys. Pensa o quanto de Pokéball dá pra comprar. Imagina quanto miojo não dá pra comprar aqui, vai ser louco. Peraí, deixa eu fechar aqui só uma paradinha. Tem que aquecer a voz, gente. Tá ligado? Quero ver quem vai no falsete. Aí eu não dou conta, não. Vamos lá, vou começar, hein? Para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom. E é Gabby Rock que deixa desafiar. Se a jornada é longa, a gente aguenta. Pois eu sei que tem mais de 150. E a grande batalha vamos conquistar. Vem aqui comigo, vem correr perigo, vem, que a hora vai chegar. Vem aqui comigo, vem. Já até perdi. Vem, que a hora vai chegar. Pokémon, quanta emoção. Pokémon, todo Pokémon. Em magia e poder. Pokémon, temos que pegar. Pokémon. Grande mestre é você. Vem aqui comigo. Vem, que hora vai chegar. Obrigado por essa performance. Eu tenho um bom. Muito obrigado, gente. Eu tenho um bom futuro como vocalista, né? A sintonia tava uma merda, mas tudo bem. A gente pode treinar pra uma próxima, de fato, pra fazer. A edição dá uma corrigida. Não, mas eu posso. Sem o maestro é difícil. Porque a gente tá em conexões diferentes de internet, né? Então. Também tem isso, é verdade. Alô, logo aqui. Ah, oi, oi. Ah, alô? E o quê? Aí o falsete. Okay. Eu acho engraçado que, tipo, imagina, tipo, a Eliana falando: vem aqui comigo, vem correr perigo. Eu falo: beleza. Legal. Pode ter. O pior é que, tipo, no trailer é muito louco, porque eles gravaram no metrô, mano. Dá pra ver a estação de metrô lá no fundo, tá ligado? Sim, tipo. Parece um bagulho meio assim, né? E tal, mas é só o metrô, tá ligado? Vem correr perigo, né? De fato, dependendo da hora que você pega, é meio perigoso, realmente. É, o metrô em São Paulo é meio complicado. Ai, caralho, mas foi da hora. Eu vou pular essa parte na gravação, que eu acho que eu vou ficar um pouco... Não, calma aí, ó. Eu acho que... Nicolas, por favor, depois na edição você recorta isso e joga nos highlights do Carvalho, por favor. Ah, não, com certeza. Eu vou fazer a ediçãozinha, né, pra dar uma... Não, tem que botar autotune, mano. Não, autotune pra quê, mano? Você vai desvalorizar o produto, velho. Então não é pra... É pra ser o curto e grosso, é isso mesmo? Ah, pode ser. Se você quiser colocar a melodia de fundo, beleza, mas... Pode ser. Colocar a Eliana de backing vocals ali, porque, obviamente... Não, quem é Eliana perto da gente, mano? Eliana, quem é? Porra. Pelo amor de Deus. O Minami falou que parece que estão fazendo os efeitos de eco na música. A gente conseguiu, só com a gente é foda. A gente conseguiu fazer eco ao vivo. E sem efeito de eco. São vozes que um entra cantando uma hora e o outro entra no meio. É isso que a gente tava fazendo. Exatamente. Aí, é que a casa do Carvalho não são várias pessoas, é uma entidade, cara. Exatamente. Ah, essa foi muito boa, gente. Parabéns. Obrigado, viu? Pra quem sugeriu isso e muito bom. Obrigado também pra quem ficou, não saiu da live. Tem 18 guerreiros aí nesse exato momento. ao vivo. Acho que é isso, né? Encerramos com chaves de ouro, então. Acho que sim. Vocês querem comentar mais alguma coisa dessa época do passado ou podemos encerrar de fato? Saudades. Saudades. Saudades do que já vivemos, nesse caso. É, exato. Vamos encerrar com o musical, galera? Não tô brincando. Vamos começar com a round 2, né? Tipo, take 2. E aí? Pokémon, sei de todos o melhor. Vamos lá. Novo mundo de aventuras. O perigo é bem maior. É uma nova jornada. Virou sertanejo, tá ligado? É uma nova jornada. Oh, eu tenho que ler uma intro do Sonic que é muito bom, que ele disse que se juntar o dinheiro de todas as lives durante o ano e arrecadada pra fazer no final do ano uma live de talharim. Aí eu vi vantagem, realmente, hein? Aí é outro nível, de fato, realmente. Subindo classes aqui. Subindo classes. E talharim é elitista, de fato. Exato. Aí no ano que vem, se a gente melhorar, já pode ser uma live do Yakisobão, tá ligado? Sei lá, vamos subir. Putz, é verdade. Na real, daria pra fazer também, tipo, uma... quem que foi que comentou? O Lopes comentou aqui. Final do ano, bora fazer um encontro da galera. E aí vocês compram miojo com todo o dinheiro das lives e fazem um banquete. Na verdade, dá pra fazer, tipo, um... É a Santa Ceia, né, mano? Pegar um caldeirão, tá ligado? E bota vários miojos, tá ligado? Faz um miojaço, tá ligado? Aí cada um pega um pouquinho. Opa, subiu. Eu sou rica! Ela fez um excelente comentário aqui falando: sensacional, eu pago para não ver isso nunca mais. Muito obrigado. Você deseja uma hora deitar no lugar. Eu só queria dar uma ideia aqui. Na hora de editar o cast, corta essa parte que o Dani falou, eu sou rica, e coloca como som de donate, mano. Verdade. Ah, pode crer, né? A ideia tá pronta. É verdade. Vou fazer isso. Na real, é que, tipo, pros podcasts não rola, né? Mas dará pras lives, a gente pode fazer sim. A gente pode colocar na Twitch ali, ó, tô fazendo na Twitch, né? É verdade, a gente vai fazer. A gente tá. O Cross tá fazendo live de XY atualmente lá no. Aliás, de X, né? No, é, de Pokémon X. Pokémon X lá na Twitch. E eu pretendo pegar essa semana pra fazer mais um pouco de speedrun também. Que semana passada também não deu. E o Sonic mandou um superchat de 2zão. Pra deixar a minha parte, obviamente, pro miojo, com certeza, né? Valeu, Sonic. Muito. É nóis. Aliás, muito obrigado também ao Darlan que, né, doou mais 20 pra gente. Então. Genial o som do donate, realmente. A gente tem que tocar isso pra frente. Muito bom. Só pra complementar, tem que ser. Sabe aquele clipe do He-Man, só que quando ele faz o rei? Do daquela música? É. Ah, o rei. Tá ligado. Dá pra sincronizar? Dá pra sincronizar também, é verdade, né? Bota um bonézinho do Ash no He-Man e a gente posta lá. É, então. Os dois é pra comprar o tempero, segundo o Sonic. Boa. Boa, boa. É. Boa. Desse jeito, galera, a gente no final do ano a gente vai conseguir até fazer Cup Noodles. É. Live de Cup Noodles. A gente vai o título tem que ser assim, consertando coisas com miojo, tá ligado? É, pode crer, né? Porque o miojo conserta tudo. É verdade. Conserta até a fome, nesse caso. Sim, conserta até a fome. Antes de encerrar, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário também de uma coisa que eu lembrei agora, aleatoriamente. Que eu lembrei que o Bruno falou que quando ele jogava antes, ele encontrava as pokebolas e achava que era um pokémon, né? Que ele pegava as pokebolas e achava os pokémon. E apesar disso não ter rolado comigo, uma coisa que eu acho que eu já comentei em algum outro cast também, não me lembro agora se eu realmente comentei ou não. Mas, a primeira vez que eu fui jogar de fato pokémon, aliás, foi num Natal, eu ganhei as minhas primeiras fitas e o meu Game Boy num Natal. Creio eu, ou de 99 ou de 2000, não tenho certeza o ano exato. Mas no outro dia eu tava jogando já. Aliás, só que curiosidade, a gente falou de patins no começo do cast, né? Eu ganhei patins naquele dia também. Ué? Eu ganhei um Game Boy e o patins. Foi tipo a soberba, tá ligado? Da minha infância. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu me senti burguês aquele dia. Mas aí, tipo. Ganhei o Game Boy e tal. E no outro dia eu tava jogando. Cheguei em Viridian, Floresta de Viridian. E aí a pilha do meu Game Boy acabou. E eu não sabia que ele era movido a pilha, né? Pergunta se a criança salvou. Não, primeiro não. Salvar até tinha salvo ali e tal. Mas eu não sabia o que tava acontecendo. Por que que eu, tipo, liguei aqui. Tô andando, tô na floresta. E, tipo, o jogo... Para, tá ligado? Tipo, some tudo da tela. O que tá acontecendo aqui? Meu Deus, quebrou, tá ligado? Que eu quebrei o bagulho. E eu fiquei um tempo preocupado até que eu fui, tipo, porque a gente tem medo de quebrar o bagulho, né? Presente, recebido recentemente, quebrou. O que o moleque pensa? Eu fiz merda, né? É. Não vou falar pros meus pais, mas eu fui e falei, mostrei pros meus pais. Aí eles, ah não, isso aqui é a pilha e tal. E aí, tipo... Pilha? O que que é isso? Puta, que cara. Merda é essa, naquele tá ligado? Descobriu o cérebro explodiu assim, fala, ah, então. É que você não me conhecia, porque senão eu te dava a dica que eu tinha aquele carregador de 1000 pinos e eu enfiava o carregador lá dentro do pino de áudio. Caralho. Explodiu o Game Boy? Explodia, mas carregava as pilhas. Mas carregava as pilhas. Caraca, mano, que funciona, vivendo, galera, mas não faço isso em casa. Vivendo perigosamente. A galera saiu daqui da live da casa do Carvalho com intu, né? Tipo, veio, aprendeu como fazer o Game Boy carregar as pilhas e vai pro Talibã, tá ligado? Exatamente. Não, o cara saiu de lá pra virar esquadrão antibomba, tá ligado? Esquadrão antibomba. Dani tá preparado. Virou já. Virou MacGyver. Ai, gente. Mano. Muito bom. Eu acho que já tá bom, né? Podemos encerrar aqui o cast, então. Tempo recorde de 2 horas e 20, pô. Pô, tamo melhorando aí. muito bom. Podcast. Oi? Speedrun podcast. Speedrun podcast. Bom, então eu vou introduzir o encerramento. Com licença. Leviosa. Enfim, finalizamos aí esse papo muito sagaz, muito nostálgico e muito... maroto. Melódico, muito maroto. Muito marotinho sobre o passado, sobre Pokémon aí, ó, as origens aqui no Brasil, né, principalmente. E as nossas experiências no começo da franquia. Enfim, se deixem os seus comentários tanto aqui no podcast, quanto no YouTube, quanto no site, né? Deixa os seus comentários falando pra gente, conta pra gente como é que é, como que foi a sua experiência com Pokémon lá no começo também, né? Vamos trocar essa ideia marota aí. A gente quer dar umas lembradas aí, risadas e tudo mais de como foi essa época. E para fazer isso, você pode comentar tanto lá no nosso site, que é casadocarvalho.net, lá no nosso Facebook, facebook.com/casadocarvalhocast, no nosso Twitter, twitter.com/casadocarvalho, com dois ozinhos no final. Tem o Instagram também, instagram.com/casadocarvalho, e youtube.com/casadocarvalho, twitch.tv/casadocarvalho, e o nosso Discord. O link do Discord vai estar na descrição também deste programinha. Você pode acessar lá, conferir com a gente, trocar as ideias ao vivo lá com a gente lá no Discord também. Muito maroto. E lembrando, tem uma coisa muito especial aqui. Eu não sei quando esse cast vai sair no feed, mas tanto pra quem tá assistindo esse episódio ao vivo, quanto pra quem tá ouvindo também no feed ou no Spotify. Nosso podcast tá lá no Spotify também. Pesquisa lá, na iTunes Store e tudo mais. Pesquisa por lá. Esse mês vai sair um episódio especial. Vai sair um episódio bônus. Olha só. Que talvez nem todo mundo esteja sabendo. Uau. Na verdade, esse episódio ele foi gravado previamente. E eu estou editando ele. E a gente vai finalizar ele bonitinho pra soltar junto no feed. Porque este mês a gente completa 5 anos de Casa do Carvalho. Então, esse mês vai ter um episódio extra, um episódio bônus. Pra quem já não publica os episódios quase nem todo mês, né? Esse mês a gente publica dois, né? E é um papo... Reparação histórica é o nome disso. Exatamente. E esse episódio ele vai ser um pouquinho mais voltado pras origens pré-Casa do Carvalho. Antes mesmo do nascimento do primeiro episódio que eu gravei com o Danny lá em 2014, né? 5 anos aí atrás. E lá a gente fala bastante coisa. Tem um convidado especial também pra falar sobre essa época. E... O Massudo. Chamamos o Massuda e o Tajiri. Não, sacanagem. A gente mandou aquele famoso rato pra ele. Se não cair a queda, se não dá queda nos views do negócio. Não. Exatamente. E, então fiquem de olho lá no feed também pra quando for sair. Eu pretendo publicar de fato no dia do aniversário, que é o dia 27 de agosto. É o dia do aniversário de 5 anos aí da Casa do Carvalho. Até pra combinar um pouco com esse papo de origens nosso com a franquia, né? Nada mais justo também que falar um pouquinho das origens do cast ali, né? Lá, como foi lá atrás e tal. Bastidores, um pouquinho de como foi o desenvolvimento o nascimento ali, né? Como surgiu a ideia da Casa do Carvalho. Enfim, fiquem de olho lá no feed, fiquem de olho no site, nas redes sociais, tudo certinho. E como um segundo jabá, novamente aqui, lembrando pra galera, a gente falou dos 20 anos de Pokémon no Brasil. O canal do J-Box fez matérias maravilhosas. Se você curte, de fato, a franquia a esse ponto de entender como que foi um pouco a chegada do anime no Brasil, vai lá e assiste, procura lá J-Box canal, acho que é J-Box TV, alguma coisa assim, com o canal deles no YouTube. Vai ter o link na descrição também do podcast, pra vocês acompanharem. O link da playlist, né, de todos os episódios. E muito bom, muito delicinha. Acompanhem lá também, porque é top. Deixem lá um comentarinho também, para os caras falarem assim, Pokémon da audiência. Vamos chamar esses caras da Casa do Carvalho. Chama nós. Manda um salve pros caras falando assim, vim pela Casa do Carvalho. É isso aí. A gente toma tudo, gente. A gente canta tudo ao vivo, a gente faz malabarismo. Pô, pior que eu não faço, porque eu não sei fazer malabarismo, você acredita? Ah, eu sei fazer, então eu não faço, deixa comigo. O Cross faz. A gente tenta, é verdade. Enfim, gente, muito obrigado a todos que estão presentes neste exato momento e para todos que estão ouvindo este podcast muito maravilhoso. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo, aliás, esqueci como é que eu encerro o podcast. É tanto tempo pra gravar. E a gente se vê no próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima. Falou, valeu, gente. Falou. Beijos. Beijos na Ganadel. Na Degadel.